Você está ouvindo Groundcast. Estamos começando mais um programa Groundcast, falando sobre o que aconteceu neste ano de 2010, o que a gente espera deles. Então, contamos dessa vez com uma equipe muito especial, inclusive pessoas que estão participando pela primeira vez e tudo mais. Eu sou o Fallen Archangel. Eu sou o Renan, do Gótico Aleatório. Eu sou o Jonathan, ou o Jay Fujiwara, do MG. Eu sou a Jennifer Yancey. Bom, e tem o Hades aqui também, que parece que entrou em estado de alfa, depois ele deve voltar. Bom, também contamos com as presenças ilustríssimas do Chaos, do Loss, do André Kamehama, do César, e eu acho que não estou esquecendo ninguém. Se estiver esquecendo alguém, depois vocês vejam nos créditos quem que fez, quem não fez, quem fez parte deste Groundcast. A gente vai comentar hoje sobre o que teve de bom no ano, né? E é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar em termos musicais, claro que não é a realidade de todo mundo, feliz ou infelizmente, foi a quantidade de shows no Brasil que cresceu bastante. Cresceu bastante, nós tivemos muito mais show do que no ano passado, que eu achei assim interessantíssimo. Só que temos um problema, a gente não consegue, com essa quantidade enorme de shows, ter um preço de ingresso menor. Eu não posso falar muito, até porque pela cena gótica que eu tenho participado. Ou seja, nenhuma? Quase nenhuma? Não é. Não acho o preço tão caro assim. Embora sim, ele é caro em outros sentidos, mas isso aí eu vou explorar depois. Eu acho que um ponto assim, eu até cheguei aí no show do Epica que teve esse ano em Curitiba, foi em março aqui. Eu paguei barato, eu considero barato que eu paguei R$47 no ingresso. Mas teve bandas como The 69 que veio pro Brasil, passou só em São Paulo, assim. Eu até pensei em ir, mas eu pensei não, vai ficar tenso porque vai ter além do ingresso, tem passagem e tudo. E, sei lá, eu acho que realmente pela quantidade de shows que teve, assim, pelo grande cachê que as empresas que trazem, as bandas poderiam, e elas poderiam até ter diminuído um pouco os preços, né? Mas parece que quanto maior a banda, eles sabem que maior vai ser o público e vai ter muita gente que vai querer de toda forma, então eles pegam e colocam aqueles preços absurdos mesmo. Ah, meu, teve o Lacuna Coil, que foi a primeira vez que os caras... Tipo, eles tomaram vergonha na cara e decidiram pegar, tipo, a parte de baixo da América, né? Que sempre eles iam só Estados Unidos e México, Canadá. Pô, um monte de show aí, tipo. Shows, geralmente os shows grandes eu queria ir. Só não tinha condição. Queria ter ido no Metallica? Ah, queria. Curiosidade mórbida. Que medo. Aí eu só fui num show, que foi quando eu morava em São Paulo, no começo do ano, que foi no de Épica. Como eu moro no interior do Ceará, então eu perco tudo, né? Tem muitas que eu tive vontade de ir, mas pela distância, tudo fica mais... O do Delane, de Len, e o do Lacuna também. Acho que o de Épica eu fui, então foi esses dois, os outros que eu mais queria ir. Olha, esse ano eu, ironicamente, não fui nem porque o ingresso estava muito caro. Muito pelo contrário, eu posso pagar pelo ingresso, embora eu pegue meia entrada. Coisa que poucos sabem, mas a gente, como professor, pega meia entrada e um monte de coisa. Só que eu não tinha com quem ir. Olha que maldição. Que triste vida, hein? Esse problema, acho que... Faz igual e vai sozinho. Ah, tá bom. Saí aqui de Santo André, que eu não conheço esses lados obscuros de São Paulo, porque essas casas de show não ficam em lugares próximos, exceto Santana Hall. Detalhe. Já digo isso, é meio que uma viagem, uma coisa muito louca, pra dormir na rua sozinho é meio complicado, vai que eu sou estuprado. Oi. Você é estuprado? É gostoso então, hein? Você que tá dizendo. Não eu. É você que tá dizendo. Depende dos shows que você vai também, né? Ah, olha, eu queria ter ido, vamos ver. Queria ter ido no Metallica, teve aluno meu que me chamou pra ir no Metallica. Queria ter ido, meu, no Corp Clan, meu. Uma aluna minha me chamou pra ir no Corp Clan, porra. Eu acho que a coisa tá ficando esquisita já. Pô, a pessoa te chamou, você tá falando que não tinha como. Mas, meu, aluno, mas com aluno é complicado, meu. Se acontece não, qualquer coisa, a responsabilidade o pessoal vai jogar nas minhas costas. Ah, o mestre você não vai com carinho, professor. Pensa por esse detalhe. Aí teve o Frozen Autumn, que eu não fui. E eu ia comprar o VIP, inclusive, porque eu pretendia, no futuro remoto, levar o meu iPod e fazer uma, tentar fazer uma entrevista com o povo que ia ficar lá na sala VIP. O que inclui o seu amigo Mazela. O povo que ia ficar na sala VIP, cara. É, meu. Cê... Tinha cerveja na sala VIP, meu. Você pagava, porra, 80 conto na VIP. 80 não, 120 na VIP. Você sabe que tinha muito viado também na sala VIP, né? É, eu sei que tinha muito cara de imprensa lá. Uma parte é pra imprensa. Imprensa. Não, quando salva a imprensa agora? Uma parte é pra imprensa. Você sabe que sala VIP de qualquer show, metade é imprensa. Porque é o pessoal que vai cobrir, né, cara? Eu tenho medo de como seria achar a sala VIP do Frozen Alto, mas beleza. Então, né? São detalhes, são detalhes. E eu também queria ter ido no Lacuna Coil, mesmo fazendo uns 2 anos que eu não escuto Lacuna Coil, que eu não tenho mais paciência. Mas queria ter ido, sinceramente, porque eu gosto bastante do Lacuna Coil. É esquisito eu falar isso, mas eu gosto. Eu não gosto dos últimos discos, eu acho porcaria. Ah, eu gosto. A única música que eu escuto bastante do Lacuna Coil é aquela regravação do Enjoy the Silence do The Post Mode. Pra mim aquilo é a maior porcaria do mundo. Mas é a única que eu escuto, é. Porque você é gay. Ah, não. Então, né? Não. E vai, um show que... Fora os shows que tiveram ao longo do ano que não me interessaram porque eu achava que estava muito caro. Teve, inclusive, muito show underground em São Paulo esse ano. Foi uma coisa que me impressionou. Teve Nitzereb, meu. Um amigo meu tava querendo que eu fosse escolhido do Nitzereb, mas até parece que eu ia ficar lá escutando EBM Old School. E ele sabe que eu detesto Nitzereb com todas as minhas forças. É, foi por essa sacanagem, então, ele te chamar. Meu, quando teve show do Clinic no Brasil, meu, o cara ficou doente, porque não podia ir porque tava sem grana. Nossa. E eu não gosto dessas coisas de The Clinic, de Mumpscant, Vômito Negro, essas coisas. Eu costumo pensar que eu acho que não sou você, acho que toda cena gótica não gosta, mas vai lá só pra... Ah, não gosta do caralho. Cara, realmente eu Meu, falo ver, caralho, cara. Meu. Você pega todas as festas que você vai, qualquer uma, sempre toca pelo menos uma de cada desses grupos, cara. E o pessoal agita muito mais, porque é música eletrônica, aquela coisa toda. Aí entra depois uns três pra ser nervoso. Aí entra outro ponto. Tudo bem, vamos supor que toca até um especial dessas bandas. O pessoal conhece? Conhece, porque é o antigo. Não conhece, cara. Não, não conhece. Quem conhece é aquele tiozão que quase não sai, ou vai, agita e posa de bom pegar uma menininha de 16 anos. É, tipo isso. Se você for ver nessas baladas, entre aspas, tipo como aqui tem o Bill Dementia. Então toca muita coisinha eletrônica assim também lá. E tipo, às vezes você vai, pergunta pra pessoa, a pessoa nem sabe o que é que tá tocando, sabe? Ela tá lá tipo só pra curtir. Mostrar o visual, né? O que, aliás, me lembra muito de uma coisa. Lembra do tópico que estavam convidando o povo pra ir pro Ego Clube? Lá no MG? Não. Lembra, que... César? Qual é o tópico? Deixa eu ver se eu acho. Acho que tá até aqui o tópico. Então, ó. Teve que foi o do Hard and Roll lá no Ego. E que ninguém quis ir. Então. E que rola uma coisa muito parecida com isso. Né, César? De tiozão catando menininha. Ah, eu queria ir, tá ligado? Eu não fui e nem lembro por quê. Eu também queria pegar umas menininhas. Então, né? Consequência, tá ligado? Mas vai ter em fevereiro o Odin Krieger Fest que você pode fazer isso, César. Ah, mas é mais perigoso e tal. Tipo, sei lá. Um povo estranho. Você pega um menininho cabeludo. Então, né, Dick? Eu sou cabeludo também, então não tem como. É, vai... diferenciar o menininho da menininha. A barba. A barba. Mas tem menininhos que não tem mais barba. A barba é mais bagunçada, das meninas é mais bem cuidada. Caralho, meu. Bom. Essa menininha que parece de homem, às vezes. Verdade. Ressurgiu, Hades? Certo. Tô quase gritando. Tô beijando o microfone aqui, a tela toda babada. Aí é louca, cara. Eu sei como você passou, porque eu quase tava beijando a boca do Fari ontem. Pau! Pau! Turubão, hein? É louco. Lançamento que vocês acreditam que foi importante esse ano? Pra gente não alongar muito a coisa, um lançamento ou dois que vocês acham que marcaram e por quê? Pra mim, acho que do Anathema, o We're Here Because We're Here, uma banda que eu curto muito, assim, e acho que do Negative também, o Neon, que é uma banda que tipo, eu fiquei simplesmente viciado. E daí quando saiu eu falei, puta que o pariu, saiu, assim. E eu achei que eles melhoraram bastante na questão de sonoridade e maturidade musical, assim, também. Então eu fiquei bastante feliz com esses dois lançamentos, assim. Um dos lançamentos que eu posso citar é o já famosíssimo Golden Amps, mas famosíssimo lá fora, né? Que no Brasil o pessoal não conhece. Tá tocando em todos os lugares. Eu particularmente não gostei muito da banda. Porém, se é pra citar um lançamento bom, que teve repercussão, eu cito esse. E outro lançamento bacana que teve... Posso até estar enganado, aliás, eu posso falar até de dois. Primeiro é o Pretentious Moir, o Moi, como se chama. Que eu julgo muito bom o disco. O disco está excelente. Eu particularmente gosto de todas as faixas. É o primeiro disco da banda. A banda está lançando até então singles. E postando música no MySpace, né? E a banda já vai até tocar em outros eventos internacionais, como o Pre-Silence ano que vem em Portugal. E outra banda que eu particularmente gostei bastante do disco é o Fairy Temuse. Quem gosta bastante de folk, hétero, darkwave, essas coisas assombrosas, com certeza gostou muito do novo do Fairy Temuse. Na verdade, o novo do Fairy Temuse tá parecendo power metal, que fique bem claro. Então, eu não ouvi o novo do Faith in the Music. Mas tá com umas propostas meio power metal, isso é o que o pessoal tem reclamado bastante, mas eu gostei do disco também. Eu achei que ficou melhor do que os anteriores, de passagem. Não, acho que nenhum supera o Burning Grave, cara. Ah, tá melhor que o Burning Grave, tem produção, cara. Burning Grave é tosco. Como tosco, Burning Grave, cara? É mal gravado. Masters of the Dark Fire. Que parece nome de banda de black metal. É tipo isso. Só que pensa numa banda de gótico com esse nome e as melhores. Até a letra eu não gostei. E olha que é difícil eu achar ruim letra, porque eu costumo ouvir umas coisas que eu costumo achar até a letra de emo bonita, falando revelações. É, você curte Tomboy. Não, mas eu não acho a letra de Tomboy bonita. E nem vem falar que você curte também. Ontem a gente não curto, não. Nem vem. Mas assim, CD uma droga. Teve outros lançamentos que eu posso citar, mas sem falar muito. Teve o novo do Seraphim Shock, que perdeu a gostosa. Não sei se vocês sabem, Seraphim Shock é uma banda gótica famosíssima por ser quase um funk carioca na cena. Escutem. O novo CD não tá muito bom. Ah, velho, o lançamento, pô, eu consegui ouvir até o último disco do Michael Jackson, velho. Tipo, eu ouvi o último disco do Michael Jackson, eu ouvi o disco do Rim, tipo, os dois a qualidade é a mesma, tá ligado? Lá pra baixo. Pô, você sabe, isso é uma coisa que eu posso até confessar, uns anos atrás, meus 16, 15 anos, que eu não sabia muito bem o que eu queria da vida... Eu adorava Rim, cara. Amava. Eu tenho até as músicas de cabeça. Porra, eu adoro rima. Eu consigo até cantar, fazer uma palhinha aqui do Joy. Não, Me. não. Funeral of Heart. Não. Poupe-nos disso, Renan. É melhor. Coloca em vinheta aí, Fábio, uma palhinha não. Minha. Não. Vai, César, e o que mais? Ah, velho, porra. Teve um novo Iron Maiden que foi decepcionante. O que mais? Novo do Apocalíptica também não gostei. Ah, não lembro mais de disco novo, velho. Eu lembro, tipo, sei lá, é chato. Foi tudo nivelado por baixo. É, isso é verdade. E o novo do Velhas? De quem? Ah, sim! O novo do Velhas Virgens. Ah, mas é, o novo do Velhas Virgens foi em 2009. Então, eu acho que pelo menos dá pra gente lembrar que 2009 teve coisa mais significativa, né? Ah, com certeza, pô, o novo do Velhas Virgens já salva tudo, tipo, muito engraçado. Então, eu nem sabia que eles estavam ativos ainda. Ainda bem que ativos e não passivos. Então, né? Na verdade, desconfio do, Parão, do Paulão, mas eu vou ficar na minha, porque eu posso apanhar. Eu já falei com os caras. De Era. O Era lançou o segundo, versão do Classic, Classic 2. Eu gostei bastante. Até mesmo da junção que eles fazem com elementos do Regis comum, com uma letra um pouco diferente. Eu achei muito interessante isso. Isso é a continuação do primeiro Classic 1 lançado no passado. Também gostei do Gregorian. Ele lançou o... Olha, você comentou do Gregorian, eu também achei interessante. Eles ainda teriam lançado alguma coisa esse ano... E que eu, pelo menos, acho que foi mais interessante do que os anteriores. Não sei se foi por causa da produção, que deu uma melhorada. Não sei se foi por causa da escolha de músicas, que eu achei que foi um pouquinho diferente do de pegar só aquelas músicas mais populares e resolver pegar algumas músicas que eu acho que ficam mais interessantes nesse formato que eles abordam. Não sei, achei que ficou mais interessante. O mal da Sarah Brightman eles pegaram. É, exato. E eu achei, pelo menos pra mim, ficou mais interessante isso. Eu. Uma coisa que você percebe nesse novo do Gregorian também é que eles gostam bastante de Evanescence, né? Então, foi o que eu falei. Eles optaram por uma seleção que foge daquela coisa meio saudosista. Verdade. E isso eu achei mais interessante. Achei a seleção mais interessante do que dos outros discos que eles lançaram. Não sei se é a impressão que você também teve, Hades. Também tive essa impressão, por causa que eu não sou muito conhecedor da cultura muito pop, tipo, assim. Mas tem bastante música que tava vendo ali que eu conhecia, tipo Sarah Brightman. Nem todo mundo conhece. Tanto que o Flores do Mal foi lançado em 2008. Eu gostei muito, tenho baixado. Até queria comprar. E eu gostei muito da versão que eles fizeram. Também usaram o Rolling Stones, que é. Também gostei bastante dessa. Então, eu achei. Foi o que eu falei. Eu tive essa impressão também com esse novo do Gregório. Ah, tem alguns aqui. É, o da Tária, Turunen, eu achei bom. É, melhor do que o anterior, pelo menos. Tem o do Camelot também, que tem algumas músicas com a Simone, que eu também gostei muito. Tem o do Van Canto, também gostei. O do Revamp também, que muita gente não gostou. Não é um After Forever da vida, mas. Tá, dá pra quebrar o galho. O do Negative, né, que o Jonathan falou também, eu gostei. E o que me decepcionou foi o do Catra, que eu tava esperando, muito ansiosa por esse novo, e foi totalmente oposto do que eu pensava que ia ser. Não foi aquele pancadão, né? Não, esse CD, eu mal, se eu tivesse escutado uma única vez, eu acho que foi muito. Eu não gostei, eu tento, vou pulando as músicas, mas nenhuma me agrada. Não gostei, ela mudou de voz. Aliás, eu lembrei, alguém escutou o novo do Zero Mancer? Que é aquela... Não, eu ouvi falar sobre que eles iam lançar outro, eu não cheguei a ver ainda. Eu ouvi, ficou assim... Pra quem gostou do novo Negativo, vai gostar do novo do Zero Mancer. Quem não gostou, como é o meu caso, vai achar uma porcaria. Porque assim, então muito daquela coisa de parecer o Rim, misturar com uns trecos de música eletrônica, fazer umas coisas que eu não é, umas paradas que eu não achei legal. Então, nesse ponto de parecer Rim, eu não acho que nesse novo CD do Negativo eles quiseram tipo, ficar aquela coisa parecida com o Rim, sabe? Eu acho que eles deram uma boa variada. Diferente de alguns álbuns deles passados, que tipo aquela coisa que você percebe, uou, tipo, super a la Rim, sabe? Mas continua chato isso. Eles ainda não chegaram numa fórmula de dizer, você vai ouvir isso daqui e saber que é 100% negativo. Então, cara, eles estão quase lá. Eu não digo que eles estão 100% nisso também. Mas eles estão, tipo, perto disso. Porque no Neon eles deram uma boa variada, melhorou muito, assim, em questão de musicalidade também e originalidade deles também. Eu acho que foi sem dúvida pra mim o melhor deles, assim, de todos que saíram. Bastante no Brasil este ano foram os festivais. Assim, não que aumentou o número de festivais, que fique bem claro, mas eles começaram a aparecer mais. É, diminuiu o número de festivais, né? Diminuiu não, né? Na verdade não existia mais festival ano passado. Não, diminuiu, tinha o que prometeram de dois anos, o Live in Lauder, que não teve nunca mais, tinha o Walking, que eu fazia no Brasil, mas foi pro brejo junto com a vaca, tá ligado? Ah, não foi só isso não, César. O pior que nós tivemos, nós não tivemos mais Maquinária. Mas Maquinária não tinha sido ruim? Então, cara, eu acho que o Maquinária não deu lucro, acho que foi diferente. Então, né? Mas teve gente que foi e disse que o bagulho foi ruim. Então, porque se o festival ele é ruim, mas dá lucro, eles fazem uma segunda vez e tentam se redimir. Vide shows de bandas de anime nos eventos da Yamato. São todos ruins e mesmo assim o pessoal lota aquilo lá como se, não, como se fosse algo do outro mundo. Haja povo masoquista, né? Pois é. Não, mas o povo lota pra ver as menininhas lá fazendo cosplay, velho. Já acho. Mano, eu gosto de bandinhas de J-Rock. As menininhas de cosplay são legais, mas as bandas de J-Rock são legais também. Pô, você finge que gosta das bandas de J-Rock pra chegar nas menininhas de cosplay. Verdade. Não. Verdade. Porra, eu adoro J-Rock. Sério. Que eu assunto que você vai ter, tá ligado? Você tem que se inteirar com as músicas e tal pra ter o que falar, né, velho? Porra, porque até porque falar de Gump, esses manga viado aí... J-Rock, aqui em Curitiba tem o Hana Matsuri, que é um festival japonês, japonesa. E interessante que aí também tem bastante coisa moderna, não só a tradição da imigração japonesa. Mas tem até festival de cosplay, umas músicas de J-Rock e até mesmo J-Tronic. Não sei se vocês conhecem, curtem o J-Tronic japonês. Ah, sim. Nossa, cosplay Matsuri? Por ele tem bastante menininho com saia bem curta e polaco que acha que é japonês. Então, né? Caralho! Muito medo, cara. Não, agora eu fiquei assustado. Ah, mas é igual aquele lance lá, tipo, dos caras branquelos que se acha negão, que se acha rapper, né? É, isso é verdade. Olha, o cara acha que é humano, que é o 50 Cent, tá ligado? O pior de tudo, que eu acho, é o seguinte. Esse ano nós tivemos bem menos festivais. Perdemos até o Team Festival, meu. Que, vai, pode não agradar muita gente, mas por R$80 você podia ver na Inti Nails, cara. É. Então quer dizer, é aí que eu vejo como que preço de show que a gente paga é um absurdo do caralho. Porque, meu, você tem ideia do quanto que custa pra trazer um projeto como na Inti Nails? Caro, não faço ideia. Eu sei que é caro. Eu sei que boa parte das bandas de goth rock que o pessoal costuma imaginar que é super caro, por R$20 você traz eles tranquilamente. E algumas por bem menos. O problema é que muita banda de goth rock que tem, geralmente elas não tem público, tipo, aqueles gatos pingados em cada canto do Brasil, sabe? Então por isso, acho que aí fica a maior dificuldade também de trazer elas, nesse ponto, assim. Sim, não é tanto sim, preço. Não tem público, e quando elas vêm aqui, elas são esnobadas pelo próprio público que gosta delas. É bem complicado aqui. É, cara, é tenso. Ah, velho, eu acho que é problema de produção, velho. Tipo, ou é o cara, tipo, aquele cara amador que não sabe divulgar e tal. Ou, tipo, é aquele, por exemplo, é o produtor que vai pegar, tipo, geralmente você vê evento grande, assim, de rock e tal. É a mesma produtora que traz, sei lá, RBD, tá ligado? Que traz essas coisas pro Brasil. E aí quando eles vão fazer, tipo, eles já dão um jeito, tipo, enfiar a faca, tá ligado? Os caras não estão nem aí, fala, pô, vai vir o Ozzy pro Brasil, ah, 300 conto ingresso que esses caras pagam, tá ligado? É, porque é aquela coisa, né? Tipo, eles sabem que vai ter gente que vai pagar isso. Porque, até pelo fato de ser banda antiga e grande. Então eles falam, porra, vai ter gente que vai pagar, a gente vai lucrar, então que se foda. Acho que eles pensam exatamente dessa forma. Ah, e o amadorismo, bem lembrado, é tamanho que... Eu não sei se você soube do caso do Christian Death aqui no Brasil. Christian Death, a banda que vocês não sei se vocês sabem, é uma banda de death rock, uma das primeiras, sim, pra não dizer a primeira. Se não me engano, foi uma das primeiras bandas a abordar tema anticristão também, né? Isso, exatamente. Sim, Christian Death ona, mano. E eles anunciaram como uma banda de death metal... Com tema cristão. Com terror cristão. É, cara. Já pensou, pô, já pensou eles cantando Church of No Return lá com os crentes? É, tipo, mano. Não faz. Não, coloca só a gente com o pra tocar, tá ligado? Podia ser pior, podia tocar música Sex, Drugs e Jesus Christ, meu. É, tipo, vai estar aquele pessoal, tipo, mas porra, que merda é essa, né? Jesus Cristo, né, meu? Que nada, cara. Tirando algumas sessões, o cliente não sabe o que é isso. Vocês vão estar todos dizendo amém, glória a Deus, lá no meio. Tipo isso. Ah, mas você fala um Satan ou alguma coisa assim pra ver que eles não sabem. Não sabe, cara. Sabe. Ah, depende. Aqueles muito fanáticos, eles acabam tipo, se cegando pra tudo, até pra esse tipo de coisa que é contrário, assim, sabe? Então, sabe? E aí, voltando aos festivais. Bom, este ano nós tivemos... É, de festival grande, de grande repercussão, sobretudo pra menos, o SWU. Muita gente que foi lá falou mal pra cacete. É exemplo do que aconteceu no Maquinária. Só que eu vi as resenhas em alguns jornais, em algumas revistas, e vi que falaram bem pra caramba, porque deu tudo certo e tudo mais. Eu achei o festival fantástico por causa do pé na porta e tapa na cara do Rage Against the Machine. E só. Então eu não cheguei a assistir nem nada. Então eu também não vi porra falar. Nenhuma. Eu não acompanhei. Mas só o fato dos caras terem mostrado que ninguém manda neles e a Globo ter boicotado já foi o máximo. Eu já achei. Como foi a história pra quem não acompanhou, que nem eu? Ah, não, mas só isso é muito pouco pro festival, velho. Porra. Eu também acho. Tanto de banda que teve, com a adoração que teve, tá ligado? É muito pouco. Tipo, porque também era a única banda que ia fazer isso. As outras é tudo banda de trilha sonora de seriado adolescente, tá ligado? É, tipo isso. Incluindo Cavaleiros Conspiracy? Ah, Cavaleiros Conspiracy aí fica a parte lá do Sepultura, não sei o que lá, aquela briga lá, tipo, um pegou... O vibrador do outro, esse cara fica de mal. Palhaçada, tá ligado? Então, mas foi a única coisa interessante que eu achei no SWU. Não pelas bandas que foram, eu não gosto. Vai, minha crítica vai também à babação de ovo pseudo-culto intelectual da Regina Spector. Mas até aí é um problema que eu tenho com esse modismo que criou de uns 2 anos pra cá com ela. E se alguém que estiver ouvindo isso gostar dela, pau no seu cu. Porque assim, o SWU mostrou. Pô, fala mal, não, ele é uma peitudona, tal, rostinho bonito. É, isso é verdade. Mas tem cara de tiazona dos anos 60. Então, né? Então, eu conheço uma menina que eu acho que é do MG, que ela gosta de Regina Spector. Se ela ouvir isso, ela vai ficar realmente brava. Mas eu tô. Eu sempre aí eu vou responder. E o Kiko? E o Kiko? Então, assim, eu achei interessante porque mostraram que dá pra você fazer um show grande, um festival grande, que atrai gente de todo o Brasil, que tinha uma amiga minha de Minas Gerais que foi pra ver acho que tocou a Avenged Sevenfold lá também, não lembro bem. Eu sei que ela foi na CWU. E conseguiu fazer fora do grande centro de São Paulo, que eu acho que também precisa descentralizar um pouco essa coisa dos shows só no centrão de São Paulo ou em lugares onde você só pode ir de carro, vir de Credit Car Hall, que é um lugar lindo e maravilhoso, mas que eu não teria coragem de ir lá de novo, não. Ô, Fábio, você me lembrou uma coisa agora, tipo, você falou de centro de São Paulo. Tipo, o que que foi os caras pegar e fazer um show do Paul McCartney na segunda-feira? É, pois é, eu não entendi isso. Puta também. Que pariu, velho. Tipo, eu vi só o nego reclamando, assim, tipo, porra, mó trânsito do caramba, fui pra faculdade, não consegui voltar pra casa, não sei o quê, porra, velho. Tipo, segunda-feira. E o pior não é isso, o diretor da escola onde eu trabalho foi nos dois shows do Paul McCartney, e só não foi no Rio Grande do Sul porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Ele é bitomaníaco fanático, meu, o cara foi numa convenção de Beatles e comprou CD lá na Inglaterra, deixou de comer pra comprar CD. Acho que tá, eu não deixo de comer, não, hein? Pois é, ele deixou. O cara. E detalhe, ele foi pra Inglaterra sem saber falar inglês. Caralho! Pois é, meu. Pois é. Ele vai da lá de Guarulhos até a Vila Formosa de ônibus, porque não tem carro. Ele foi no Manowar, meu. Ah, velho, eu acho que isso é tipo, hein? É igual diziam ao presidente do Bradesco que ia trabalhar de Fusca, tá ligado? Não, mas é porque ele não sabe dirigir mesmo. Tá, ah, então, tá explicado. Ele não sabe. Ele vinha, quando ele, antes de ele ser diretor, ele dava aula no município aqui do lado, em Ribeirão Pires, que pra mim é longe pra caralho. Pra ETEC de lá, dá quase 40 minutos trem e ônibus. E ele ia de Guarulhos até lá. Você tem noção do que é isso? De Guarulhos deve ser quase umas 3 horas. Complicado. Sem carro. É. A pessoa que não tem nada melhor pra fazer, aí tipo, faz isso, tá ligado? Também. Vida triste, não. E de vez em quando ele faz umas trilhas aqui no Paranapiacaba. Pô, não fala não que eu faço trilha no Paranapiacaba. É, mas você faz trilha nos lugares que só você conhece? Faço. Sozinho? Ele faz sozinho. Sozinho não. Sozinho não. Faz sozinho. O cara é. Ele consegue ter essa exposição, e no dia seguinte vai trabalhar. Faz trilha no domingo, segunda-feira tá 8 horas da manhã na escola. Que isso? Pois é, ele consegue. Caralho. Então assim, teve esse SW e nós tivemos uma série de... Tivemos uma série de pequenos festivais ao longo do ano. Um que eu destaco, porque eu conheço quem é da produção, é o Thorhammer Festival, que trouxe umas bandas de Viking Metal, inclusive uma da Argentina. Trouxeram uma banda da Argentina pra cá. E foi um sucesso. Parece que vão trazer uma banda da... Não lembro se é da Alemanha ou da Suécia pro ano que vem. Eles vão trazer. E eu conheci por causa do pessoal do grupo Redinir. O pessoal que faz o que são de Viking Retakement, que é mostrar como que era o modo de vida dos vikings, das batalhas. Vendem alguns artigos inspirados na arte viking. Essas coisas todas. E eu sei também, você vai ver, por exemplo, a própria Ego, embora seja um lugar que eu ainda não goste, ainda está tentando mudar a cara e trazer algumas coisas diferentes. Está tentando fazer uns festivais com banda de som próprio. Eu sei que lá no Inferno Clube está acontecendo vários pequenos festivais de banda de rock mesmo, com som próprio. Um professor amigo meu tocou várias vezes lá no Inferno. Inferno é uma casa muito boa. Vale lembrar que o Ricol veio aqui no Brasil e foi lá o show. Pois é, e a banda do cara que era o Depeche Mode. Não foi qualquer grupo. O Inferno tem um problema que ele é quente pra caralho. Valeu o nome, né? Então. Não tem ventilação lá dentro, é sério. Se não me engano, até o Libra fez um show acústico lá, né? Teve. Não, lá é muito bom. Pra quem tem banda que tá começando, eles têm projeto pra todos os sábados ter uma das bandas de som próprio, uma espécie de festival deles, que no final do ano eles não lembram que eles vão dar. Mas é interessante. Nós tivemos isso que não era possível até o ano passado. Ano passado a gente ficou muitas vezes esperando as bandas undergrounds aparecerem e não apareceram, de fato. Eu lembro que, porra, há 10 anos, quando que você poderia ver, sei lá, um show do Corpse Clan no Brasil? Então, né? Teve show do... Até participaram do festival que foi o Spirit of the Forest. Aqui não tenho certeza se foi esse ano, mas se não foi, foi bem no final do ano passado. E eu até pensei em ir, assim, mas... É porque você não tem barba e você não é musculoso o suficiente. É, não, eu sou seco, cara. Então imagina, ia ter um monte de trola. Tipo, oh, cuidado, meu. Trola, cara... é quase trolha, meu. Tipo, tipo, aqueles caras super bombados e enormes. Porra, o que, que eu ia estar fazendo lá no meio? Ia, tipo, ia estar pedindo pra apanhar mesmo. Eu acabei nem indo. Tem toda a razão, até porque quando ia em show de Psycobilly, o pessoal tudo é caminhoneiro, só que tem um moicano. Então. E assim, eu peso 63 quilos, 1,80m, super fino e compacto, né? O pouco músculo que eu tenho é compacto. Cara, eu não sei o que eu fiquei fazendo lá. Só sei que eu voei naquela roda umas 2, 3, 6 vezes até. E aí, César, já teve alguma experiência transcendental desse tipo? Ah, se deparar, você se depara, mas você tenta se afastar, né? Tipo. E quando é um festival viking, assim, no meio festival de folk, viking, metal, e você sabe que todo mundo vai ser assim além de você. Hades, já participou de alguma cena inusitada em algum show que você foi? Shows. Das vezes que eu fui, eu sempre peguei camarote. Olha, gente fina é outra coisa, hein? Foi então, mal, hein? É um magnata aí, ó. Desculpa aí. É um magnata, não é povo, se mistura com o povão. Não, mas também, muitas vezes eu fico com a Bianca, e ela, cara, movimento, Bianca, e nós, tipo, se a gente fosse ficar no meio do povão, a gente ia morrer, esmagado. Então é sacrificar um pouco mais a grana e ir no camarote. E eu sempre odiei mesmo, e isso por causa que eu sempre quis ficar próximo a banda, assim. Tanto que o maior inferno da minha vida é assistir show no Curitiba Master Hall. Literalmente, eu tava falando um inferno. Então, minha inveja, eu fiquei na grade. No show do Épica. E você, Jennifer, já presenciou alguma coisa esquisita nesses shows que você... ou no show que você foi? Ai, não é meio esquisito, né? Mas nojento. Comenta agora. Opa! Um escate? Medo. Nojento. Não, porque em São Paulo tem muito homossexual, né? E, tipo, tinha duas meninas lá na minha frente com um empurrão, dava pra tocar aquele empurra. E tava uma coisa nojenta, elas duas lá na minha frente. As duas estão fazendo o quê? Ai! Então. Fechando no maior pega lá, eu fiquei com. Ah, porque você não filmou e upou pra gente? Eu não fiz isso. Eu fiquei com trauma. Meu primeiro grande show acontece isso. Você tinha que ficar feliz. Que só aconteceu feliz. Isso. Se eu tivesse visto um show desse, eu ia ficar alegre pra caramba. Não. Eu nem abri o show. Podia ser pior. Isso quando acontece de você tomar cabelada na cara. Não, é a pior coisa. No show do Epic. Eu fiquei muito atrás. Eu queria ter chegado mais cedo pra ter ficado mais na grade, mas eu cheguei e já tava lotado. Meu irmão chega sempre atrasado em show e pega grade. Isso não é desculpa. No show do Epic eu cheguei às 8 horas da manhã lá. Foi uma loucura. Eu tentei, fiz tudo pra empurrei todo mundo pra tentar ir pra frente, mas não deu. Fiquei mais atrás. Mas fez bem, viu? Porque grade é uma porcaria. Então, grade, né? Você é apertado igual, não sei o que, tipo, você fica com a barriga marcada, tipo, uns 3 dias. Aí fica com ao invés de barriga de tanquinho, fica com barriga de grelha. Barriga de gradinha. Faz uma grelha, ora. É. Nossa. Em vez de um tanquinho, uma grelha. Girafa. Não, mas... Tem gente com o pescoço de girafa, que ficava na frente, não dava pra ver nada. Mas foi bom, deu pra me ver alguma coisa. Não, mas eu achei engraçado isso. Tirando as meninas, foi bom, né? As meninas foi a melhor parte do seu show. Ah, não, foi a pior e mais nojenta. Pior, se você ainda tivesse, tipo, alguns servidores aí que dão, tipo, pontos pra conta, tipo, premium, porra, só com esse vídeo aí, meu, se tipo, fosse rápido share, você ia pegar, tipo, a conta premium rapidinho, meu. De tanto que iam baixar isso aí. Uma não, umas 6 contas prêmios, né? Tipo isso. Ainda bem que eu não filmei. Foi terrível. Ah, mas você podia ter lucrado com isso. É, pô. Ah, mas não pensei nisso, né? Eu não, mas elas eram preferi bonitas. Preferi não olhar. Mas elas eram bonitas, porque, tipo, tem diferença do que é a realidade e daquilo que os caras pensam que é aquilo que vem filme pornô. Ah, cara, é só colocar um motor. Motor Rockers. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi falar eca e tentar me afastar um pouquinho, mas naquela bagaceira ali, naquele vucu-vucu, não deu eu muito. Eu mandaria não. Uma cantada sem pensar duas vezes, falaria bem assim pras duas. Primeiro eu ia interromper, assim, sendo bem chato, eu ia falar, lembrá-las, que sem pau não faz churrasco. Mas aí, mas Renan, você tem que lembrar do seguinte, palitinho de fósforo não conta, né, meu? Lógico que conta, sente que é uma beleza, cara. Pô, e se fosse duas Tammy Gretchen, você ia encarar o cabelo curto lá daquele jeito, parecendo pedreiro? Ah, cara, eu encaro, porque bem ou mal a Tammy Gretchen é bonitinha, ela só cortou o cabelo, põe uma peruca e já era. Pô, velho, ela dependendo assim, ela do jeito que ela anda lá, as roupas que ela usa, para, velho. Só faltava ela fazer a barba. Mas pelado não importa, cara. Tática de um amigo meu, coloca um saco do supermercado na cabeça e manda ver. O problema é como ela vai querer brincar com você, né? É, verdade. A gente negocia. Então... Ah, tem que negociar, então dá pra que negociar, aceita. Então. Não, não disse que eu aceito, eu falei que negocio. Então, quer dizer que você tem que há a possibilidade de. É, o problema é qual que é a sua moeda de troca, cara. Né? Bom. Assim que eu vi, eu fiquei torcendo pra ser um menino cabeludo. Ai, meu Deus, tomara que seja um menino. É um menino. Aí eu virei um pouquinho. Quando eu vi, eu quase dei um pulo pra trás. Eu, não, sai daqui. Porque aqui onde eu moro não tem muito isso como São Paulo, né? Então, eu fiquei um pouquinho assustada. Olha, mas podia ser pior. Pior que nisso, eu vi duas ontem na estação do Tatuapé, velho. Tava voltando do cinema. Eram gatinhas, hein? Desperdício, né? Não, desperdício porque, tipo assim, eu vi quando o metrô tava saindo, velho. Então eu vi só de relance, assim, mas o que eu vi, parei, assim, eu falei... Jenny. Não, adeus, tá ligado? Tipo, manja aquela cena de filme, assim, tipo, tá o trem indo embora, a pessoa lá, o outro na plataforma, não, volta aqui. Pior do que isso é você ir num tributo de thrash metal... E, tipo, ver um cara e uma mulher, tipo, se comendo no cantinho escuro, tipo, literalmente se comendo, tipo, fazendo sexo lá no cantinho escuro, assim. Mas isso não é tão incomum, assim, toda vez que você fala da gótica... Não, era o negócio de trash, mano. Ah, no show trash. Meu, não, eu lembro que quando eu era mais porra louca, e quando não namorava, eu acho que se bobear até filme pornô meu gravado, que eu não tô sabendo por aí. Foi louca. Outdoor sexy rula, cara. Fábio, isso aí você lembra a festa lá das perigóticas, né? Tipo, a pista é o Dark Room. Bem lembrado, cara. Eu peguei uma vez, não lembro onde que eu li, um cara que foi no Perigóticas. Teve um cara que foi. E o relato diz que tinha 10 pessoas lá. Fizeram um brand com o Perigóticas tão grande, cara. Que eu pensei que ia bombar aquilo. Cara, eu jurava que ia bombar. Mas não foi ninguém, cara. Esse era o nome do evento mesmo? Era? Perigóticas. Você lembra o slogan, Fábio? Do evento? Eu não lembro, mas eu procurei, eu acho, depois. Não, vou até dar uma olhada aqui, que o slogan vale a pena, você diz. Tipo, eu lembro que se ela fosse, por exemplo, se a mina fosse com lingerie à mostra, ela ganhava um drink grátis. Se ela fosse sem calcinha, aí, tipo, entrava VIP e ganhava o drink. Porra. E o Dark Room é a pista. É a louca. Pô, velho, você vai tomar uma surra de bunda ao som de Depeche Mode, tá ligado? Pô, Severo, é por aí. É, cara, essa... Você sabe essa, que o slogan de sair é perigótico, esse é seu propósito, né? Ai. Propósito. Mas evento exclusivo pra mulheres são usadas. Não, cara, se fosse fazer surra de bunda, ia ser ouvindo... É, Front 242, cara. Ouvindo Red Hunter, meu. Já pensou? A música que o Bolt deu um rolo sampler. Ô, Dê, fala alguém aí. Tá fazendo beatbox? Não é porque tá engraçado. Tava animado. Eu acho que vou até colocar de fundo musical isso depois. Tá bom. aconteceu o assim. O musical você vai colocar o cantando Funeral of Hearts do Ring. Não. Final disso aqui ainda vai ter palinha minha. Então assim. É, a gente tava vendo lá no TV. Canta sim. Mais. Canta sim, é massa. Não, por favor. Não, ele é muito desafinado, mais do que eu, inclusive. Pra falar. Ó, tá até o cachorro, não concordou. Então assim. Nós temos. Eu tenho visto, embora não tenha acompanhado. Só um segundo. Vamos então falar sobre o caos na MTV, né? E assim, o que eu fiquei sabendo desse projeto que permeia em muitas comunidades do Orkut aqui e ali? É tentar colocar bandas fora daquele dito mainstream nas paradas do Disque MTV. Então nós já tivemos, inclusive eu já cheguei a presenciar em terceiro lugar o clipe da Tária. Entrou o clipe do Holiness. E entraram algumas bandas de metalcore e tudo mais. O que vocês têm acompanhado, o que vocês têm visto desse caos na MTV? Bom, eu vi o da Tária, durante uns 3 dias seguidos no primeiro lugar. Tinha também o Glória. E tava até abrindo espaço, se eu não me engano, também... ia rolar uma entrevista com a banda Holiness, não lembro o nome agora, que acho que é paulista. Se eu não me engano, não já teve. Não, era do Rio Grande do Sul, a Holiness. É já teve entrevista sim, já passou. Já passou, então. Eu tinha visto sobre isso, e também no Acesso MTV também estava abrindo espaço com umas bandas mais... não tão conhecidas, como... tava o Dead Fishes, já vi também. Tava o pessoal do Glória também, que faz um somzinho maneiro. Isso só também. Ah, também teve clipe do Win, sei lá o nome. Ah, eu acho uma boa iniciativa, mas não com o intuito de... Porque o Caos MTV, pelo que eu tava vendo, o intuito é tirar essas bandas coloridas e tudo mais. Seria o Restart, o Justin Bieber, essas coisas. Mas acho que... mais que tirar eles, o mais legal é você mostrar essas bandas para as outras pessoas que não conhecem e não tem interesse de conhecer, que as pessoas, sei lá, acabam gostando. Ah, cara, sei lá, eu acho que é meio, assim, a iniciativa é meio besta, porque, assim, tipo, você achar, pelo menos, assim, o cara acha que é meio uma revolução que ele tá fazendo. Tipo, se você gosta da banda, você quer ouvir, você tem que pedir ela mesmo, tipo... Não tem toda essa aura revolucionária que estão falando, entendeu? Então, e eu particularmente, eu acho interessante a proposta, até porque antes essas bandas não tinham espaço em lugar nenhum, só que eu concordo com o que o César diz. De revolucionário não tem nada, porque são bandas que em outros países fazem um puta de um sucesso, quando são bandas não nacionais, o que faz é só trazer para um público diferente, um público que normalmente não veria MTV. É, na verdade, você está trazendo de volta o público que assistia antes, né? Porque você tinha que pôr MTV e até tocava algumas bandas similares. Alguma coisa a dizer, Loss? Eu não. Nada. Aliás, eu lembro que nesse caos da MTV não tem aparecido só bandas de metal, que vale a pena citar. Mas é aquilo que o André falou, é qualquer coisa para tirar os coloridos. E pela primeira vez eu vejo o Orkut servir para alguma coisa. Porque você vê esse movimento sendo difundido em diversas comunidades. Eu recebo mensagem do Holiness até hoje, da entrevista que eles deram no Disque. E o que vocês pensam desse caos na MTV? Vocês acham que é um movimento que é válido? Vocês acham que é tudo uma grande viadagem? O que vocês pensam sobre isso? Então, eu não posso falar porra nenhuma porque eu nem fiquei sabendo dessa droga que se causa em MTV. Eu fiquei sabendo por vocês mesmo. E então eu nem posso falar muito, mas sei lá, eu acho que ele, de certa forma, é bom. Porque, tipo, bandas, essas bandas mais underground, tipo Holiness mesmo, até o Rima, eu fiquei sabendo que tava aparecendo na MTV e tal. E então acho que é legal, tipo, pra digamos, difundir, tipo, a banda, assim, e tal. Por mais que, tipo, dê aquele medo, tipo, vai aparecer aquele monte de fangirl, assim, foder tudo, assim. Tipo, deixar a banda super comercial, assim. Mas eu acho que é bom, de certa forma, pra publicidade da banda. Olha, eu penso assim, as bandas que já estão tocando MTV, no caso MTV, elas já são comerciais. Então fica mais ou menos, acho que não importa. Até porque, mano, tocar Rim, Ramos e outras coisas absurdas, ah, é comercial. Pode não ser aqui, mas é lá fora. Tanto que, apesar de não nunca ter tocado, o Rim tem um dos maiores fã-clubes de metal aqui no Brasil. Com maior mina ainda. Eu creio que tudo bem, ajuda. Ajuda a difundir e tal, mas aquela banda, eu conheço várias bandas assim que nunca tiveram a oportunidade de tocar, são boas também, elas não vão tocar. Eles vão pegar só a banda que já faz sucesso lá fora, introduzir no meio brasileiro e tentar ter algum público. É mais ou menos o que fizeram na época do Gothic Metal, só que agora uma programação mais um degrau, digamos assim. Então, mas é que nesse ponto, assim, no caso, como o Fallen falou, o pessoal tá criando esse movimento, tipo, no caso, provavelmente eles estão votando, né, nas bandas, né, não sei o certo. E, então, acho que mais o pessoal tá fazendo mais pra atrair a atenção da banda, pra mostrar que tem fãs aqui também, entendeu? Tipo, mais pra ter shows, tipo, o Rim mesmo. Eu conheço uma porrada de gente que é louca pra ir num show do Rim e, tipo, não tem oportunidade porque os viados não vêm pro Brasil, né? Então, acho que tem mais pela parte dos fãs, assim, também. Que deseja trazer a banda pra cá, também tem isso. É, sim, exatamente. Tipo, eles querem tornar a banda popular aqui, tipo, por mais que a gente é aquele bando de poser, assim, ah, eu gosto de tal banda, ah, que música você conhece só aquela mais famosinha da banda. Mas, sei lá, acho que as pessoas que gostam mesmo, elas fazem isso mais pra conseguir, tipo, realizar, digamos, um sonho, de ver, tipo, a banda, aquela banda, sabe? Então acho que é válido, assim, fazer isso. Ação da vida. É. Tem uma cena engraçada no ônibus. É que às vezes eu pego ônibus pra ir pro centro. É, acho que deve saber. Essa turma que anda com o celular, com sons à altura, tocando música. Ah, sim, sempre. Primeira vez que eu escuto um indivíduo escutando música da Atari, alta, no celular. Se não me engano, então, era aquela I Feel Immortal, tocando alto, assim. Cara, eu acho isso uma tremenda poderzice, eu odeio isso. Meu celular, tipo, ele tem essa função, mas eu nunca fiz isso no ônibus. Mas eu achei, tipo, engraçado. Oi. É, tipo, geralmente você escuta aquelas músicas de, tipo, rap, hip hop, essas coisas assim. Então, e tipo, você parar, eu tipo, vi um cara ouvindo metal, qualquer que seja o subgênero do metal, você pensa, porra, e é uma coisa bem comum de você ver, assim. Eu acho sacal isso, inclusive. Eu não tenho, eu até hoje não sei qual que eu toco no meu celular, porque eu nunca coloco ele pra tocar mais nada. Porque assim, eu não gosto, por mais que eu seja um estilo que eu possa gostar ou não, eu nunca vou colocar no volume alto pra todo mundo escutar. Eu acho que se tem uma música que é pra escutar, é pra somente eu escutar e pronto. O resto que se foda. Acho que aquele ponto de você, tipo, você respeitar o gosto da pessoa. Tipo, você gosta, né? Mas aquela outra pessoa pode não gostar, né? Não, e me incomoda também. Eu me sinto incomodado, sobretudo quando eu tô no ônibus e, meu, é uma hora e meia que eu fico dentro do ônibus. Eu não ia ter paciência pra ficar escutando radinho. Isso quando eu pego o ônibus, quando eu volto de trem também é a mesma coisa. Um episódio que eu achei assim o mais triste foi uma vez que eu tava voltando do Madame Satã, 6 horas da manhã pegando trem. E do nada uma negona, não, sem preconceito, que fique bem claro, escutando funk alto pra caramba. E tipo, 6 horas, todo mundo brisadão no trem. Não só eu, mas todo mundo tava voltando. É, complicado. E isso é uma tremenda falta de respeito. Por isso que em São Paulo é uma lei estadual que você não pode colocar aparelho como rádio, celular, num volume que incomode os outros. Então, aqui em Curitiba até tava pra sair uma lei assim. Só que tipo, acabou que eu não sei o que deu a lei. Porque, tipo, até hoje você vê, tipo, gente ouvindo, tipo, coisa alta, assim, sei lá. E as pessoas pensam, ah, não, eu tenho liberdade de expressão. Mas é aquela coisa. A tua liberdade termina aonde a liberdade do outro começa. Então, acho que, tipo, tem que haver aquele certo respeito, assim, também. Você ter, tipo, o senso de respeito. E direito é de se mostrar. Pelo menos é o que eu penso. Por causa que você vê aquele bando, mano, com aquela música, tipo, aquele rap bem alto, os caras não sabem porra nenhuma de inglês, mas escutam. Eu acho isso uma tremenda poderzice. Odeio isso. Ah, mas olha, não fica muito diferente, não, de alguns fãs de metal, não. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer assim. Eu não critico esse pessoal, porque a partir do momento que tem muito fã de metal que faz a mesma coisa e não se toca, como por exemplo... Você pega o pessoal que curte banda que canta num idioma que não seja inglês ou que não seja espanhol. Fã de J-Rock mesmo. A maior parte não sabe nem o que tá nas letras. E isso não é mentira. E também não tem obrigação de saber. Eu não acho que você tem obrigação de saber o que a letra diz. Porque às vezes você gosta da música, você não tá nem aí pra letra. Às vezes a letra é pra você só um mero complemento. Eu nunca que vou me pegar numa música só por causa que a letra é bonitinha. Às vezes a letra... é importante quando você tem uma música que pede isso. Eu estava lendo numa revista sobre língua portuguesa, que eu comprei justamente por causa disso, sobre música e letra. É uma revista só sobre isso. E ela fala que o português, a música no Brasil principalmente, é uma das poucas no mundo que você tem uma valorização da letra junto com a melodia. E é isso que talvez pega para a gente o fato de que muita gente... quando vai ouvir alguma coisa, quer uma letra que se identifique também. Coisa que lá fora não acontece mais. Tanto que, porra, você pega a letra, sei lá, do Manowar, do Rin mesmo, porra, boa parte daquelas coisas são nada com nada. Ah, do Rin não. Sim, são sim. Eu me identifico. Ah, mas depois de um tempo passa, cara, passa. Passa essa fase? Passa, passa. Mesma coisa de quando eu tava. Quando a gente de vez em quando comentava. Eu e meu irmão, quando a gente fala de letra pra moleque. Você pega a banda de death metal. Pessoal de death metal paga aquela coisa que são extremão, underground. Mas a letra de death metal, 85% é uma porcaria. Não fala nada com nada. É, tipo, death, gore. Essas coisas assim, tipo. Realmente, se você for aquele ouvir pela letra, você não ouve porra nenhuma. Não, e não é então... nem por causa daquela coisa de escatologia, nada disso, não fala nada com nada. Sim, exatamente. E, tipo, quando você procura sentido em alguma letra, não quer com sentido, você não pode ouvir death e gore, cara, porque não tem porra de sentido nenhum. E não precisa ter, eu não acho que... E não precisa ter também, realmente. Mas, tipo, geralmente pessoas, ah, não, eu vejo letra, eu gosto de letra. Daí você vai ver, a pessoa ouve death metal, fala, mas, porra, você não gosta de letra? Por que você tá ouvindo death metal, então? Então é uma coisa que, tipo, estranha, não diferente. Não que não existam bandas com letras muito boas. Existem. Nesse ponto de death metal é meio raro, né? É meio raro, mas existem. Existem bandas que o pessoal se preocupa em... Ah, o Rotting Christ, na fase de death metal deles, ele tem uma preocupação com um lado filosófico das letras. Coisa que você não vê em banda do estilo. É. O pessoal do Moonspell tem uma preocupação muito grande com a letra. O Moonspell é uma coisa que eu curto bastante. Eu acho que são, tipo, tem umas letras bem legais. Assim. Há uma preocupação estética com isso. E se for fora do metal, você tem muito mais preocupação estética, por exemplo... quando você pega músicas tradicionais, ou músicas com foco em música tradicional. Que é aí que entra, por exemplo, um fato que eu vi muito mais esse ano. Não sei se vocês repararam, mas cresceu muito o número de pessoas que curtem folk metal no Brasil de um ano pra cá. Verdade, eu reparei nisso também. Não sei se vocês repararam nisso, mas eu reparei bastante. Pega, pega pelo próprio MG mesmo. Quantas bandas de folk e folk metal não tem aparecido só esse ano? Verdade. Foram várias, assim. Então, só que boa parte dessas bandas de folk mesmo, uma vez eu tava conversando com o Jim, e ele concorda comigo, boa parte delas não são folk porcaria nenhuma. Sabe, o máximo que faz é colocar um instrumento ou outro, e o pessoal da comunidade de música folclórica detesta isso. Uhum. Detesta, você vai... Uma das coisas que eu conversava sempre muito com o Father sobre isso, é por que que folk metal tem que estar junto com folk, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seria a mesma coisa se você colocar pagode e heavy metal numa mesma sessão. Mas eu acho que na questão de folk, eu acho que o que influencia bastante, eu acho que é a temática da banda, né? Mas nem por temática, cara. A banda de folk... Você já pegou música folclórica irlandesa, por exemplo? Os caras vão falar do quê? Vão falar muitas vezes de plantação. Sabe? Música folclórica é tudo muito simples. É, isso nesse ponto sim. Você pega mesmo New Age, quando se apropriou da música folclórica, as músicas de New Age também são extremamente simples. Não vão falar de grandes coisas. E aí você vai pegar metal, não. Os caras vão falar de Viking, vão falar de qualquer outra coisa. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que não é proibido fazer essa mistura, mas não tem um valor de folk nisso para que mereça estar junto com música folclórica, que é outra coisa. Eu sou muito mais a favor, sei lá, de um New Age que ainda mantém alguns valores da música folclórica juntos do que, sei lá, uma banda tipo, vai, exceto pelo Skyclad, que tem um pezão no folk rock danado e eles falam muita coisa das tradições da Inglaterra e tudo mais. É aquela coisa meio... Uhum. Uma versão metal do Neil Young, inclusive. Uhum. Agora, você vai pegar um grupo tipo Helvetii. O que o Helvetii significa? O pessoal de música folclórica não curte muito essas coisas. E isso eu achei que o fandom de folk metal não enxerga isso hoje. Você vai na comunidade de música celta medieval, quando aparece banda de metal, meu, o pessoal já tá tão saturado de moleque ver. Me indica uma banda de música celta, vai lá e coloca a Tofa de Dano. É complicado. Triste. Não, é triste. O pessoal ainda gosta. Quando você indica Enya, essas coisas, o pessoal gosta. Por quê? Porque ela ainda mantém alguns valores da música folclórica. E ela sabe onde é música folclórica e onde é a experimentação que ela coloca. O Era, se eu não me engano, a língua é imaginária. Isso, exato. O Era também faz isso. O Era, quando ele vai também gravar, ele também utiliza influências de outros ritmos, mas ele deixa bem. Mas o pessoal do grupo deixa bem claro que aquilo é uma forma de música deles. Não tem nada a ver com aquilo que eles estão pegando influência. Mas não, você vai na comunidade. Nem uma comunidade de música erudita. Uhum. O pessoal vai pedir alguma coisa sobre música erudita e brota, sei lá, brota um Malmsteen. Nossa. É, coisa bem por aí mesmo. Malmsteen, cara. Aí ele pede, ah, eu quero uma coisa que tem orquestra. O pessoal já vai lá e coloca um épica. Porra. É, sério. Eu lembro uma vez que eu tava lendo um comentário de um... Acho que era o cara era professor de música erudita. Alguma coisa assim. Quando ele foi ouvir aquele disco lá que... O Divine Conspiracy. Meu Deus do céu. O cara ele falou que não conseguia aguentar ouvir a primeira música. Por causa da quantidade de erros que tinha. E sim, quem conhece o povo da música erudita sabe. Meu, você pode fazer regravação de tudo quanto é tipo, mas eles são chatos quando tem erro, quando a interpretação não é legal. Tem outros lances que quem escuta música popular não conhece. É uma coisa absurda. Por isso que muitas vezes você vai em comunidades de metal... O povo fala que não gosta do povo da música erudita, porque acha o povo muito chato. Ah, mas de certa, digamos, de certa forma eles estão no direito de ser chato, né? Porque eles conhecem aquilo. Pois é, é a mesma coisa a gente. Quando você pega, por exemplo, um pagodeiro que fala mil e uma coisa sobre rock ou metal, vocês também não ficam bravos? É, certeza. Vocês não dizem que não é nada daquilo? Sim, tipo, você tenta. Pior de tudo é você tentar mostrar pra pessoa que não é aquilo que ela tá falando E a pessoa ainda assim não vê, né? Esse eu acho que é o pior de tudo. Não, isso com certeza. E é aí que entra numa coisa que eu... O que eu espero que aconteça pro ano que vem, né? Pro ano que vem, eu tô chutando que vão ter muitas dessas experimentações e que elas vão aparecer mais. Eu sei que de uns anos pra cá, eu conversando com meu irmão, inclusive, tem crescido na Europa muito o movimento do avant-garde. Então, avant-garde é uma coisa que, tipo, eu nunca entendi direito, assim. Mas não é pra entender. Porque é uma coisa que ela não segue nenhum padrão, né? Tipo, de avant-garde. Então, tipo, tem bandas que você ouve, assim, são, digamos, alternativas, leves. E tem outras que você ouve, tipo, já são super pesadas também. Então, tipo, não tem aquele padrão de música pro avant-garde. Então, o avant-garde, por exemplo... É, eu lembro que há uns 2 anos, se alguém falasse de Mr. Bungle, ninguém saberia o que era. Nem lembra que a banda do Mike Patton, que era do Faith No More. Uhum. Que também já, dentro do estilo deles, já eram bem experimentais também. Uhum. Aí hoje você vê uma banda tipo Diablo Swing Orchestra, que faz a mesma coisa. E o pessoal acha maravilhoso. É, tipo... Engraçado, tipo... Não, eu achei engraçado. Quando eu escutei o Mr. Bungle, depois fui escutar Diablo Swing Orchestra por causa da Deia, até então eu não tinha escutado direito. Falei, caralho, mas isso aqui é parecido com o Mr. Bungle, isso aqui é parecido com o Mr. Bungle. É igual. Só que o Mr. Bungle era mais engraçado. O Mr. Bungle misturava música de desenho animado. Então, nossa, né? Não, tem uma música, um clipe deles que os caras misturam na mesma música. Ska, hardcore, heavy metal, alguma coisa de reggae e rock alternativo. Porra, tipo uma salada mista, literalmente, assim. Ah, vocês já escutaram a versão... uma versão de Piranha do Exodus com uma lambada no meio? Nossa. Não. Tem isso? Tem um grupo chamado Carnival in Coal. Pena que o grupo acabou, né? E eles fizeram uma versão de Piranha do... Inclusive, acho que vou até colocar o clipe depois pra vocês verem. O Carnival in Coal, quando eles fizeram isso, um amigo meu tava escutando aqui em casa, percebeu umas lambadas no meio, meu. Uou. E tipo, a gente riu muito, muito, muito, muito, muito, muito, porque é verdade. Quer ver? Vou até deixar o link para vocês verem depois. O pessoal que for ver o post vai conferir o link. E... vejam e opinem sobre isso. Vejam o que vocês acham dessa versão de Piranha do Exodus. We'll be right back. tipo, os caras são foda, tipo, eles conseguiram fazer, deixar bem legal a música, mesmo com essa lambadinha no meio. Medo. É uma coisa bem interessante, assim. Muito medo. Uma coisa que você não vê todo dia, né? Bem, nós já que estamos falando, começamos a falar sobre os coloridos, mas que raio de moda foi essa que pegou em 2010, hein, gente? Sei lá, eu tenho, começo a ter medo de colocar uma criança no mundo. Ah, é? Sério, pra mim muito medo. É a evolução dos emos, eles evoluíram para coloridos. É mesmo, né? Não, infelizmente é. Eu conheço um amigo que ele dizia que a evolução dos emos era os indies. Os indies ou se matavam ou iam virar uma coisa pior. Eu tô ficando com medo. Eu penso o seguinte, agora falando um pouco mais sério, eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que não fica com tanta vontade de dar um tapão emo na rua. Porque veja bem, quando começou a moda de gótico, eu cansei de ver menininha, menininho, todo maquiado, bonitinho, não sei o que, se beijando, escutando música, que se você pegasse a letra ia ser um sertanejo. Agora acontece a mesma coisa, só que aumentou o número de cores. É só isso. Só isso. Mas continua a mesma bosta. A diferença é as cores, só. Velho, isso aí foi propaganda política do Tiririca, velho. Tem o cabo eleitoral do Tiririca. Você acha que não tava planejado? Porque como você acha que ele se elegeu deputado? Cara. Pô, não, verdade. Verdade. Inclusive, se você pegar os coloridos, não são nada mais nada menos que a junção dos emos, só que vestindo as calças do Tiririca. Usando aqueles óculos New Age, né? Pois pode crer, pior que um amigo meu tem óculos New Age, hein? E um vinil do Beto Barbosa. Tem que tomar muito cuidado com suas amizades. Ah, mas se você for ver esses caras, tipo, meu, você vê Lady Gaga que é estranha pra caralho, tá ligado? Você vê tanta coisa que é estranha, tipo, sei lá, pra mim qualquer banda pintada, tipo, fora o Kiss, tá ligado? O Twisted Sister já é uns negócios estranhos. Tem uns caras que já fazem uns negócios assim, muito... Estranho. Gay. Bizarro. Não, vai, Stan. Os caras, ah, eu quero ser mal, eu quero ser um troll, andar pela selva, pela floresta aí, sodomizando virgens. Pensa que um sujeito que fala que quer ser um troll, um satanista, uma puta que pariu, não é muito diferente do que aquele cara que quer ser uma pessoa super amada, cheia de amigos, cara. E beija os homens e as mulheres. Cara, sabe o que é isso, na verdade? Atenção. Se você não tem atenção, brother, vai chamar de qualquer jeito. Eles querem isso. Usar calça colorida chama atenção. Por mais que você não queira, tu vai lá pro filho da puta desse. E não se esquece do cabelo de Playmobil. Não se mexe, brother. Nossa. Faz um pouco sentido isso, porque desde 2006... Todo quanto é tipo de trevoso, aquele trevoso bem engraçado que tem nos piores perfis do Orkut, a comunidade, a maioria sumiu. Pode até ser atenção, depois o cara descobre alguma coisa, descobre que ele gostava de mesa de pagode, sei lá, vai gostar, vai ouvir a música dele. Só que pensa o seguinte, cara, e se essas pessoas crescem? Eu acho que o maior problema não é agora. Agora só é um negócio engraçado tosco que a gente zoa. Mas você pensou quando eles crescerem? Você pensou se você for trabalhar de terno e gravata e ele falar que tá muito cafona e colocar uma gravata de pênis assim, um terninho colorido? Mas que nem você acha que os caras do Menudo estão achando hoje em dia deles, mano. Na época eles eram a mesma merda. As coisas não mudam, cara. Só mudam de forma. É mesmo fenômeno, tipo, comercial que dá dinheiro. E que vai mudando de forma, velho. Hoje, naquela época, era com aqueles meninos gays. E agora, também com meninos gays, só que... Eu concordo, cara. Eu concordo tanto com você, que veja bem o Fábio Júnior. O cara é um puta cantor romântico, meloso pra cacete, que só aquelas velhas gordas gostava. O filho dele virou o quê? Pra quem não sabe, o filho dele é Fiuk. Delicinha do verão, Fiuk. Ó, mas veja bem, Já viu as mulheres que o Fábio Júnior catou? Pô, Fábio Júnior chama dinheiro, velho. Exatamente. Agora, como vingança, o mundo tá conspirando pro filho pegar todos os homens que ele não pegou, né? Meu Deus. Não, não, mas... Velho, olha as mulheres que o Silvio Berlusconi pega. Ah, não, verdade. Uma coisa. Verdade, verdade. Eu concordo. Inclusive, você tem que ver que é muito carisma, muito charme, muita beleza interior. Ah! Sex appeal, tá ligado? É um sex appeal. Ele... Só que você tem que entender que Euro tem um perfume mágico. Ainda mais quando exala em grandes quantidades. Ô, o Fiuk, ele transpira masculinidade, velho. Oh. O cara é tão macho que subiu de nível, né? O cara é tão macho que na mulher é viado pra caramba, então ele tem que pegar homem. Ele é tão macho que usa batom, tá ligado? É, tem que ser muito macho pra isso. Não, eu tenho uma teoria, cara. Eu nunca falo... por mais que eu agora seja zoando pra cacete viado, eu nunca falo que um viado não é homem, cara. Porque pensa bem, pra dar o cu tem que ser muito macho, cara. Eu não sou homem de dar o cu, cara. Eu não sou. Eu também não. Não, velho, por isso que você fala que os caras são machos pra caramba. Falar a verdade, a única coisa que eu tenho a dizer é que eles parecem Playmobil mesmo, não só pelo cabelo, mas Playmobil era colorido também, né? Verdade. Verdade, eu não tinha pensado nisso. E onde você mora, Loss? Tem muito colorido? Olha, não sei, viu? Aqui o que tem mais é funkeiro. Ah, mas seu time tava colorido, velho. Porra. Aquele uniforme, né, estilo Jink Wink lá, velho. Não sei. Conta não sei essa mais. História, César. Pô, então, pra quem não sabe, ele torce lá pro... Como é que eu posso dizer desse time, tá ligado? É, você? Esco Esporte Clube Corinthians Paulista, tá ligado? Aquele time que contratou o Ronaldo Fofômeno, tá ligado? Que usava um uniforme lá, estilo Teletubbies, tá ligado? Tinha aquela camisa roxa lá, parecia uva. Você não vai se defender, Loss? Vou falar o quê? O time dele usa uma lâmpada? Oh! Oi? Quê? Ah, velho, mas não tem nenhum Teletubbies, tipo, cor verde e limão, né? Tá quase, viu? Aquela amarelinha ali. Não. A gente ainda tem estádio. Tem? E a gente tem. Não. A gente também tem estádio, mas não usa. Tem? Onde? Parque São Jorge, rapaz. Velho, aquele estádio. Aqui onde eu moro, graças a Deus, não tem muitos coloridos. Olha, isso é bom. Quase não tem, quase não tem. Ah, mas também não tem como ter Trevoso aí, né? Pô, tá. Você fica pior, viu? Porque olha só. Como é? Trevoso. Não tem como ter Sim. Trevoso onde você mora, porque é puta lua o dia inteiro, tá ligado? Imagina um cara todo de preto lá, aquele solzão 38, 40 graus. Não, na verdade, aqui quase não tem nada. Quase não tem nada desse tipo. Porque aqui o povo é tudo forrozeiro. Uhum. 99% é forrozeiro. Tem só estranho. Aqui, ó. Né? É triste. Agora, André, eu sei que onde você mora tem colorido pra caramba. Ele mora praticamente numa árvore de Natal. Porra, André, árvore de Natal foi de tudo. Não, mas o pior é que o André mora mais ou menos... É que o André, ele mora mais ou menos uma meia hora de onde eu trabalho. E boa parte dos coloridos que moram lá vem estudar onde eu dou aula. Ah, que legal! Legal o cacete! Legal o caralho! Mostra aí como é que você dando uma aula pros coloridos. Dá uma palhinha aqui, pessoal. Não, mas nem... Os menininhos mó gatinho, né? Ó, não, isso daí que o César diz é verdade. Eu sou obrigado a concordar, mas... Olha, aí você tem quase certeza que elas não vão querer homem mesmo, então... Aí em Curitiba não tem colorido, meu? Nossa, tipo, mais na região central, assim, mas aqui onde eu moro é muito mano, brasileiro. Yo, sabe? Meu Deus. Eu tenho dois amigos que são coloridos, quer dizer, que se vestem como coloridos. E, cara, tipo, uma delas é uma magrinha e tal, outro dia ela tava com uma porra de uma calça verde que eu, caralho, lavei um flau de limão ambulante. Aí quando ela apareceu, eu não acredito que é você. É decepção total, total, total. E é ridículo, cara. Muito ridículo. Não, mas é, você não tem vergonha de falar com ela, não, velho? Hã? Não tem vergonha de falar com ela? Não, pelo contrário. Eu não conseguia falar com uma pessoa dessa no meio da rua e falar, oi. Já me sentiria mal, cara. Sério. Não, tipo, caralho, é um... Porra, você fica decepcionado ao ver amigos com quem você convive começarem a se vestir assim, sabe? É que ela lembra dos tempos negros dela. Pra quem não sabe, ouça o Groundcast 2. Tem um link aí agora. Uma coisa que aconteceu de ruim também este ano foram as mortes, né? Acho que dá pra gente começar a organizar um bolão pra ver quem vai morrer ano que vem. Ah, desconto pose. 20 nele, meu irmão. Ah, velho, depois que a Dercy morreu, eu não falo mais nada. Velho. Porque, ó, vamos ver quem que morreu hoje de importante. Hoje? Hoje? Hoje? Até hoje. Hoje? Hoje não se morreu. Até hoje. Acho que a primeira grande morte, assim, que foi até mais sentida, toda essa morte do cara do Type, o Peter Steele. Ah, é. Porra, do mano. Eu não sabia que ele tinha morrido, não. Hã? Que o Fujiwara é aquele marido corno. Ó, oh, velho, que eu sei que o cara mais true que morreu esse ano foi o Leslie Nielsen. Verdade. Nossa, ele morreu? Você não tava sabendo dessa bicha? Não. Leslie Nielsen morreu, e realmente esse vai. Ok, ok. Então chegou a hora da gente começar a contar as novidades pro Jonathan. Vai lá, me contem. Do Leslie eu já sabia. Vamos lá, fazendo a listinha dos falecidos. Ó, tem um Leslie Nielsen que realmente vai fazer uma puta de uma falta. Esse cara era foda, mano. Vamos ver, teve o Peter Steele, teve o Dio. Aliás, o Dio foi engraçado. O Dio morreu e foi menos comentado que o Peter Steele. Vocês perceberam isso? Infelizmente, sim. Quer dizer, eu vi pelo menos por parte do fórum, mas o que bombou de comunidade do meu Orkut, dos meus amigos... Pois é, bombou mais do Peter Steele do que do Dio, meu. E olha que o Dio é muito mais velho e muito mais reconhecido. Mas o Dio já tava praticamente morto. Porra. O cara é uma múmia igual o Ozzy. Sinceramente. Verdade. A diferença é que o Ozzy ainda não embalsamaram. Cara, ah, velho, mas se for ver o Ozzy, ele vai enterrando todos os ex-vocalistas do Black Sabbath. Esses dias aí eu tava, tipo, vendo MTV, mudando de canal, né, tipo, 3 horas da manhã. Daí eu parei na MTV, tava tocando uma música do Dio, eu falei, mas porra, esse é o Dio, sabe? Nunca tinha ouvido ele cantando, cara. Eu sabia quem era, tipo... Ah, então ele que é o Dio, que lixo. Sério, não gostei, sei lá, tipo, foi muito estranho. Fora que o cara é feio pra porra também, né? Mas veja bem, pelo menos o André é mais alto que ele. Sério? Caralho! Pelo menos, André, alguém pra você ser mais alto. Sério? É, você é mais alto que o Dio. Era esse papo que tava rolando lá naquele tópico que sumiu. É, ei, sério que o André tem 1,5 metros? É. Tem. 1,5 metro? Meio? É. 1,50. Não, é... É 1,50. Não, 1,5 metro é 1,5. Isso, 1,50. Cara, eu falei 1,30 porque eu lembrei do um post da Lin perguntando se ele tinha 1,30. 1,30 é não. É, tipo isso. Então, minha mãe tem 1,51, cara. Nossa. Aliás, o André é mais baixo que minha mãe. E olha que minha mãe não é muito alta, não. Eu lembro quando eu encontrei com ele no Anime Friends, meu. Olha, se você vê ele e as primas dele, é uma diferença de milímetros, às vezes, de altura. Eu acho que eles devem ter, tipo, um padrão, assim, todo mundo vai crescer até uma determinada altura. Bem, além dessas mortes, também teve mortes, assim, menos relevantes, vai. Teve a morte do cara, do baterista do Avenged Sevenfold. Teve o cara do Slipknot também, que eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz que ele morreu. Caralho! Caraca, você é bonzinho. Sério, mano, quando eu fiquei sabendo... Que mal. Acho que era o baixista, sei lá o que ele fazia. Era o baixista. Que ele morreu, eu falei, não, viva, agora só faltam mais alguns pra morrer. Cara, tem uma banda que eu detesto, desculpa quem gosta, mas tem uma banda que eu detesto, é Slipknot. Até porque certa vez eu tava passeando por comunidades Orkut, achei uma do Slipknot. Tipo, na descrição tava assim, os pais do death metal. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta que pariu. Ah, é, tem esse lance. Os cara falou que o Slipknot é death metal e que os pais do new metal eram o Pantera. É, tipo isso. Eu fico puto da vida. O pior é que, tipo, quem gosta de Slipknot diz, não, aquela porra é pauleira. Mano, aquilo é clássico perto de outras bandas, cara. Tipo, igual música clássica, leve demais. Sei lá, eu acho que é uma coisa muito comercial. Também. É, na verdade, tudo isso é comercial. Até Iron Maiden é comercial. Ah, eu nem gosto de Iron Maiden, mas... Então, pelo menos, eu também não gosto de Carly B, já é alguma coisa. Então, né? Como já dizia, sabe as palavras do pessoal do Gangrena Gasosa. Quem gosta de Iron Maiden também gosta de Carly B. Concorda, senhor Caos? Apesar de eu gostar da banda, eu não tenho que concordar, mano. Porque eu vejo de retardado, tu sabe quanto tá velocidade? Caralho, não dá pra contar. Se acha foda, é pra blusa e eu sou pobre e só tenho um. Tivemos também declarações polêmicas de alguns artistas, algumas falsas, outras verdadeiras e outras duvidosas. Quem gostaria de comentar com alguma declaração bombástica? Ah, mano, eu acho que teve aquela gafe do ano do vocalista do Bullet for My Valentine, que ele falou que o álbum deles, que lançou esse ano, ia ser igual ao terceiro álbum da Iron Maiden, que é o Turn of the Beast, e igual ao terceiro do Metallica, e ele falou que era o Black Album. Foda isso. Esse daí realmente foi macho. Tá, então eu quero comentar aquele lapso da Lady Gaga dizendo que o próximo CD dela ia mudar o mundo. Ela falou que o próximo CD dela ia ser uma coisa voltada pra coisa pra mais espiritual, né? Ah, mas aí... Ah, meu cu. Ah, mas é aquele comentário, pode mudar o mundo, não quer dizer que é pra melhor. Verdade. Não, né? Mudar tem dois sentidos. Ou mais do que dois. No caso dela, eu acho que vai ter todos, né? Não, mas essa declaração da Lady Gaga foi, no mínimo, idiota. Ah, mas não tem nenhuma declaração dela que não seja pra causa da polêmica. Tem, quando ela fica quieta. Boa. Porque, assim, a despeito do povo que gosta dela, o que não é o meu caso, espero que não seja de vocês... O que eu achei sobre a declaração dela? Vai mudar o mundo, que o álbum dela vai ser revolucionário, não sei o quê. Grande bosta. Grande bosta. Eu até ouço, mas tem coisas que eu acho que ela fala que são muito, tipo, muito retardadas, assim, que... Sei lá. Pessoas que gostam da Lady Gaga vão me desculpar, mas ela não fez nada de novo no pop. Pra mim, ela é uma mera imitação do que já existia antes. Só que voltada para os gays. Não, certeza, isso, cara. Isso aí me deu uma dor de cabeça esse ano. Eu não discordo do que o Victor falou. Eu acho que, tipo, a gente fala, nossa, a Lady Gaga inovou, fez uma porrada de coisa no pop. A única coisa que ela fez é chamar polêmica pras roupas que ela usa. É a única coisa que ela inovou e nem é inovado também, né, cara? Não, uma das coisas que ela usa é cópia da Madonna. Sim, totalmente tipo, crachada. Tipo, cara, ela não inovou porra nenhuma. Tipo, tem isso. E as pessoas falam, não, ela é foda, não sei o quê. Tipo, tá, eu gosto, mas não é aquela coisa, tipo, uau, sabe, revolucionária. Porque eu realmente também, eu concordo com o Victor e acho que ela, muita cópia das coisas que ela faz. Não, eu só ia perguntar se eu tô louco, se eu li certo. O Restart não falou alguma coisa sobre os Beatles, ser os Beatles? Ah, nós somos os novos Beatles. Cara, não, aquilo tem que ser, sério. Não foi o Justin Bieber que falou isso, não? Não, foi o Restart. Não, Restart naquele VMB. Não foi no VMB, foi lá no show do Multishow. Ah, é verdade, o negócio do Multishow. Eu sei que o Justin Bieber falou alguma coisa tensa também. Do Nirvana. Nirvana. Cara, eu fiquei... É, do Nirvana. Puta que o pariu, se enxerga, você é um garoto de bosta. Mas, ó, o Justin Bieber a gente dá um crédito porque ele ainda não nem aprendeu a bater punheta, cara. Tem que... Às vezes a gente pega muito pesado com o menino, cara. Mas, tipo, o que eu achei tenso foi que lançaram, tipo, uma biografia dele, mano. Falei, porra, o que vai ter numa biografia? Hã? Cara? Que tem sobre a vida dele? Tipo, a primeira fralda trocada, sei lá. Mas o que o Lot lembrou do caso do Restart, que eu achei assim o mais sério, É que eles são mais famosos que os Beatles porque tem mais seguidores no Twitter. Não, nós temos 2 milhões de seguidores. Ah, velho, mas você lembra de alguma família Beatles, velho? Então, né, mano? Eles podem até ser mais famosos que os Beatles, mas, porra, Beatles era decente, pelo menos. Não são, cara, por favor. É, não. Apesar de eu odiar os Beatles, mas, sério, o que eles fizeram foi revolucionário, igual que o Restart fez, ou o Cine, que porra eles são. Não revolucionou nada, velho. Só aumentou o número de coloridos pelas ruas. Revolução das cores, né? É isso aí. Revolucionou aquelas fábricas de óculos New Wave, velho. Os caras estavam quase falidos e agora. Verdade, tem. E ajudou mas também a sair a vender mais roupa, né? Porque assim a vender aquelas roupas escrotas. Verdade. Não, o pior de tudo é a rixinha que tem entre o pessoal de Restart e Cine, né? Tipo, porque Restart é isso e Cine é aquilo. Pra mim são as duas merdas iguais. Coloridas. Colorida, com certeza. E tem aquela rixinha, tipo, não, Restart é melhor, não, Cine é melhor. E daí você pensa, porra, aquela comparação idiota, você pensa, mas é tudo a mesma merda. Então... Não, o pior é aqueles que ainda querem, tipo, não, mas eu curtia antes, tá ligado? Falar que curtia antes de virar moda ainda, tipo, como se fosse melhorar o que eles são agora. É, tipo, só piora, né? Porque já curtia merda antes de ser uma maior merda, né, cara? Mas vocês acham que o público que ouve Restart hoje vai continuar ouvindo daqui a alguns anos? Se é que eles vão viver até lá, né, a banda? Era isso que eu ia dizer, a banda vai ter daqui a alguns anos. É, se a banda vai... A gente tem que pensar se a banda vai existir daqui a alguns anos. Eu achei aquela frase lá do Justin Bieber lá. O que, que ele falou? Ele falou que ele se sente como o Kurt Cobain da geração dele. Só que as pessoas não compreendem. Ele deve estar se referindo à fama, né? É, a Jenny Taylor fez uma... Ela fez, sucesso ela entre um o público dele. Pô, a Jenny tinha postado um tópico que, tipo, os caras fizeram uma montagem e falou, tipo, apareceu o Kurt Cobain falando, ah, me sinto como o Justin Bieber da minha geração, por isso eu me matei. Essa eu vi, eu lembro dessa. Uma coisa que também que a gente viu este... Que a gente não viu tanto este ano, e eu achei, no mínimo, interessante, é que você percebeu que este ano, e até no ano passado, não surgiram as novas promessas pra salvar algum estilo? Por exemplo? Ah, eu lembro que em 2002 a moda era dizer que alguém ia salvar o rock, e colocar aquela merda de Strokes. Ah, mas isso sempre foi moda, tá ligado? Sempre apareciam as bandinhas falando que ia salvar, tipo... Aí apareciam essas bandas com D no nome, né? Tipo, The Strokes, The Hives, The Vines. Final só uma porra nenhuma, estragou com os coloridos, né? Tipo, até um tempo atrás, tipo, que eles falavam, tipo, ah, o Wind era o auge, né, cara? O Wind tava no auge, tipo, do rock. Assim. Não, vocês sabem que em 2007, o pessoal tava comentando muito que ia salvar o Gothic Rock, como se estivesse acabando, mas foi pela moda metal. Lançou umas 3 bandas com essa proposta, que o pessoal tava chamando de Goth Rock Revival. Redemption, que mudou o nome, e mudou pra Redemption Bold, assim. É o nome, adicionou Bold, assim, no final. Solemn Novena, e uma outra que agora me fugiu. Mas o que importa é que das duas... A Redemption Bold continua, eles vão lançar um CD ano que vem. Dizem eles que vão revolucionar o Gothic Rock. E o Solemn Novena, né, virou pop, pelo menos tentaram se vender como pop, e acabou. Acabou, inclusive, há 2 meses atrás, em outubro. Não sei se vocês estão sabendo. Eu nunca ouvi na minha vida. Então, e essas promessas, o que eu acho mais assim, curioso, é que só surge para estilos que o pessoal acha que tá morrendo, tipo rock. Sempre vai surgir uma banda... Eu estranhei que esse ano não surgiu. E aí tem um outro ponto que culminou essa coisa do Restart... Que é o VMB. Gente, eu não vi. E olha que normalmente eu vejo essa porcaria. Mas o que vocês têm a dizer sobre o fato do pessoal ter vaiado Restart e companhia? Não sei, tipo, acho que pelo fato de eles estarem ali, podiam ter um, sei lá, um mínimo de respeito, por mais que eu não goste da banda. Mas tipo, foi um pouco de falta de respeito, eu acho, também, de quem tava lá e tal. Tudo bem, eles não mereciam o prêmio. o Restart aparecer como a melhor banda desse ano, a despeito das vibes, a despeito de como eles são odiados e amados, porque você não consegue odiar ou ficar meio termo com o Restart. Eu nunca vi alguém que coloca Restart assim no MP3 e escuta de vez em quando. Eu penso que isso só mostra quanto VMB perdeu crédito com todo o público, qualquer público. Mas o pior mesmo foi a declaração que eles fizeram, tipo, o pessoal que vaiou e tal. Tipo, eu não achei. Vi, foi que eles disseram. Tipo, é que eles falaram, tipo, ah, vocês vaiam a gente, não sei o que, mas nós somos os Beatles dos anos 2000, entendeu? Ah, foi lá que eles disseram? Não sei se foi lá ou no Multishow, mas eles falaram. Daí pras vaias, eles falaram, a vaia de vocês que fazem a gente crescer. Então, cara, eu fico vendo isso e eu noto que, assim, parece que eles compraram, não que eles compram o VMB, que eu acho que isso é muito difícil até de acontecer, mas parece que, assim, eles falam como se eles estivessem acima, assim, das críticas. Sendo que, tudo bem, eles têm um público, esse público uma hora vai crescer, uma hora vai enjoar, uma hora vai começar a virar Iron Maiden. Desculpa quem gosta. Mas pensa o seguinte, o que, que eles vão virar? Aí tudo bem, foi a arrogância do rapaz. Mas aí vem outra banda e pega mais um público que não escuta a música. Eu fico preocupado, isso pode até virar outro grau de cast, que eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas antigamente, nem tão antigamente, que eu não sou tão velho assim, mas quando o pessoal falava de Angra mesmo, que é uma bosta, o pessoal falava com um certo respeito. Que era uma banda que bem ou mal os músicos sabiam tocar. Se a banda, o pessoal não sabia tocar, eles tinham alguma postura, alguma coisa pra dizer. E mesmo quando falavam coisa de amor, eles tentavam falar de uma maneira bonita. E hoje o que eu vejo é que, assim, eles pegaram o rock, tanto faz o rock, deixaram de uma maneira comercial, mas não pop rock. Eles deixaram de uma maneira assim, pra você ter um novo produto, que seria um emo, mas não precisa ser um emo. Aí você põe assim e vende. Aí daqui a pouco vai acabar e vem outro. E daqui a pouco vai acabar e vem outro. E não vai ter mais pop rock como era antes. Ou vocês acham que, bem ou mal, o Placebo começou como gótico, hoje ele é pop rock. Placebo é alternativo, burro. Ah, enche o saco. Pra mim é pop rock. Quando toca no maior festival da Britânica, é pop rock. Não. Pra mim é pop rock. Eu conheço o Placebo e não gosto. Conheço desde que a banda surgiu. Aquilo começou naquela onda de cuer rolo. Não, mas toda banda gótica metida viadinho começa com banda de influência, tá? Tanto que cresceu pelo público gótico. Não. Não, cresceu pelo público gótico. Alternativo. Certo. Ah, aí eu vou pagar pra ver uma hora. Né? Alternativo. Na Europa, principalmente porque só passava no programa lá do B da MTV. Inclusive, o único programa que eu assistia quando eu tinha meus 14 anos, antes do Fúria Metal ficar mais fácil de assistir. Porque era o único programa que passava umas bizarrices que acho que só eu escuto. Passava Voivode naquele programa, cara. Fazendo cover de Pink Floyd. E assim, o que eu acho do VMB? O VMB foi uma sacanagem danada pra provar o quanto que o público que vota não é o público que assiste MTV. Nenhuma banda na história da MTV foi vaiada quando deu esse problema. Nenhuma mesmo foi vaiada. Só que acontece, quando eu vi isso de terem vaiado, é porque a maior parte do público que assiste não gosta mais daquilo. Eu já tô começando a perceber, de uns 6 meses pra cá, saturação. Essa coisa de emo e tudo mais já saturou. As pessoas já estão de saco cheio. Tanto que os meus alunos mesmo, quando teve show do Fake Number, que é uma banda de emo, esse tipo de coisa, eles não queriam assistir. Prefiro fazer minha prova do que assistir o show. E o que tu quer dizer? Que o pessoal já tá saturado dessa modinha. Hoje, por exemplo, ninguém aqui aguenta mais ver Restart. Ou alguém aqui fica cantando alguma música deles. Cara, eu não me incomodo com isso, porque eu sou de outro mundo, entendeu? Não, eu não acompanho absolutamente nada. Acho que vocês sabem disso. Olha, eu também não me incomodo a partir do momento que eles não falam nada, não ficam enchendo meu saco. Assim, fica na deles, eu fico na minha. Tanto que eu nunca incomodei ninguém por causa disso. O que eu acho complicado é que isso gera alguns resultados um bocado desagradáveis. Que nem quando o Lost tava me perguntando algumas músicas nos 80 românticas. Já pensou se eles forem o romântico dos anos 2000? Ah, meu Deus. É, vai ser tenso. Pois é. Já pensou se eles viram os românticos do ano 2000 e você tem que aturá-los? Não, Se eles virarem isso daí, eu não vou ouvir, ué. Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Isso, claro que eu não acho que a música deles vai durar tanto. Assim como o New Metal não durou tanto, tanto que quando acabou o movimento quase ninguém lembra das bandas. O Slipknot continua. Mas o Slipknot sempre teve uma proposta mais próxima do público do metal, né, cara? Lá fora, nos Estados Unidos, eles são vendidos junto com o pessoal do Slayer, né? Porque eu acho cúmulo, mas tudo bem. Aliás, a proposta deles é muito próxima do que hoje você tem no que o pessoal chama hoje de metalcore. Aliás, ô Fallen, não foi você que me falou sobre o Slipknot? Foi. Sobre o lance de death metal e new metal? Sim, eles estão muito mais próximos do death metal, muito mais próximos do que, por exemplo, o Korn. O Korn nunca esteve próximo do metal coisíssima nenhuma. O Korn estava mais próximo do rock alternativo ou daquele rock californiano do que qualquer outra coisa. Por isso que o Slipknot continua aí. Só que pensa numa coisa. O Slipknot só faz sucesso hoje porque a banda está nativa. Estava. Pensa que daqui uns 10 anos quem vai lembrar deles? Nada. É modinha, vamos dizer assim. É, vira isso. É que nem o pessoal do Avenged Sevenfold, All That Remains, que seguiram essa leva de bandas de metal com uma temática menos mal. Não que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu acho que tem muitas bandas legais, tem músicos muito bons nesse meio. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, isso entrando no que o Loss falou, o pessoal vai criticar os coloridos e esquece que é igualmente hipócrita a pessoa que curte Slipknot e critica os coloridos. Que hipocrisia maior que essa? Alguém concorda, discorda, alguma coisa? Não, eu concordo totalmente com isso. Hipocrisia maior é curtir a Lady Gaga e xingar os coloridos, isso é mais. Não, eu acho que... É. Perceberam que nesse ano também um monte de coisa que surgiu no YouTube, esses memes, se tornaram hit, assim, de proporções catastróficas? Ah, mas isso aí pelo próprio meio, né? Tipo, que é um meio que consegue atingir... Mas ano passado nós não tínhamos metade disso, César. Por exemplo... A inclusão digital. Quem que não zoou com a Aretuza esse ano? Eu. Quem é a Aretuza? Que isso? Gente, é aquela menina que foi pra um parque de diversões, enjoou pra caramba. E acabou vomitando horrores. Não vi. Ah, gente, eu tive mó dó. Acho dela. Que eu vi. Meu, passou até no pânico na TV, isso. Então, por isso que eu não vi. É 4 ou 5 minutos de voo. Eu vi por aí mesmo. Teve a Aretuza, teve a falta de sacanagem. Puta. Não, e foi nesse lance da falta de sacanagem que todo mundo começou a associar o movimento colorido somente a banda Restart, né? Porque hoje é ícone. Teve a safadeza oculta. Essa safadeza oculta eu vi muito por cima, César. Como que foi? A safadeza oculta foi ridícula. Uma mina meio loucona lá, não lembro, nem lembro. Foi por conta de uma banda chamada RBD, que aquele pessoal do Ego postou RBD. Eles postaram RDB. E por conta de uma sigla. Esse foi o revolt dela. É, por conta de uma sigla errada, ela. Eles estão puta da vida! Porque é RDB! Não é RDB! RBD, seus burros! Eles são uma sacanagem oculta! Safadeza! Ah, sei lá! Como é que porra que ela quis falar com isso? Croto, sério. Não. Pois é, Ló, você pegou numa questão importante. Eles não têm porra nenhuma pra dizer. E dizem qualquer bobagem. É, foi bobagem mesmo. O que, que ela quer ter com safadeza oculta, sei lá? Não sei. Sei lá, o cu dela. Que merda. Não, outro que eu lembro também foi da mina lá do Rio Grande do Sul reclamando do Felipe Neto. Não, eu ia falar esse. Não sei o que é Bieber. Sei lá. É a Mari Bieber? Acho que é a Mari Bieber. Eu não sei. É aquela que ficou chorando. Uma gordinha? Não. Não. Ah, Ah, não sei, eu só vi uma menina que ameaçou o Felipe Neto. Ah, é triste desse menino. Ah, teve a tiazinha lá do Colita Feliz também. É, verdade. Essa eu vi. Pô, que ela é meu melhor. Meu Deus, é. Tadinha dela. Não, tudo bem, né? Ela tem esquizofrenia, mas... Cara... Desculpe, né? Tipo, a pessoa... Ela tem coragem de gastar com uma merda de Colita Feliz e depois se acha no direito de querer reclamar ainda. Então me vergonha nessa cara, sério. Isso tudo é falta de pica. Pô, fala não, porque a ex-namorada ela gastava pra caralho com moeda verde e não faltava pica com ela. Quer dizer, pelo menos pra mim não faltava. Pra você? Como que... De trocar, mano. Duas revelações. Era pra não faltar pra ela, Jonathan. Eu acho que tá saindo com as minas igual o Ronaldo, hein, tipo. André, você lembra de algum meme de internet? Ah, fala, André. Tem aqueles monte de emoticon que saiu novo, Full, Forever Alone. É. Nossa, eu acho que esse foi o ano dos memes, né? Pelo menos virou febre. Até pra quem não. Aliás, até pra quem acessa pouco a internet, já viu um Full, já viu um Forever Alone, já viu. Nossa, um monte de coisa. E aquele cara com a cara torta, como é o nome? É o do Forever Alone. É o Megusta? É, não. Ou é o Troll? Do queixudo, lá. É o Troll, é o Troll. Vixe. Tem até a menina também. É a cara do... Muito bom. O da menina eu não vi, não, só vi o do cara, o Troll. Tem a menina também. Ah, eu acho que também teve essas febres desses, pelo menos no MG, virou um local para todo mundo postar só links do não salvo, né? Alguém notou? Não salvo e não entendo. Sim. Não salvo, não entendo e alguns do bobagento. Exato. Nossa, o pessoal só posta isso, pô. É tipo, é melhor você assinar os blogs do que frequentar o Taberna MG, eu acho. Quem mais posta isso aí é o Minhoca, né? O Jim... Uhum. Não, é a gente. Não, o Gin ele posta em outra sessão. O lance da minhoca é outro que tem a ver com buracos. É, isso aí eu já não sei, eu não tenho acesso. César, me engana que eu gosto. Os maiores contribuidores. É verdade, eu não acesso mais. Ué? Tiraram meu acesso. Como assim? Eu pedi pra tirar. É porque tava ficando com a mão muito peluda. Ele cansou de ver a minhoca lá dentro. Não, na verdade, eu nunca ia lá ver a minhoca, tá ligado? Mas falava muito dela. É louca. Ou isso ele acabava solteiro. Todos vocês, vamos fazer então as nossas considerações do que a gente espera pro ano seguinte. A parte musical, assim. Sei lá, eu acho que dando certo, porque tem até um. Eles estão fazendo tipo um abaixo assinado pra voltar a pedreira, pra abrirem ela de novo, assim. Se conseguir abrir, espero um show de algumas bandas que eu quero muito ver, assim, no vivo, tipo The Cure é uma delas, principalmente. E sei lá, eu acho. Essas modas, assim, dá um tempo que às vezes enche o saco. E sei lá, acho basicamente isso, assim. Mais shows fodas mesmo no Brasil. Eu espero que tenha bons lançamentos e uma banda me decepcione, tipo Revamp. Eu achava que tinha foda. No começo eu testei, pela verdade, com tudo. Só teve o Here's My Hell, que eu gostei o resto. Me arrependi, eu até me arrependeria muito se eu tivesse comprado CD. Mas também, fora isso, que o mundo. Que. que o ano seja um pouco melhor pra mim, porque esse ano eu quase morri. Macabro. Muito ruim mesmo. Mas sabe o que é acordar 5 horas da manhã de domingo a domingo pra ir no cursinho? Ah, cara, você ainda tava melhor que eu. Tem uma época que eu acordava 5 da manhã pra subir a favela. Ah, velho, não espero nada. Tipo, o preço de ingresso vai continuar caro pra cacete. Não tem nenhum show. E sei lá, tipo, não tem muita coisa que mudar, tá ligado? A música continua a mesma coisa, mesmo ska, a mesma coisa. Então acho que vai ser a mesma coisa sempre. Tipo, já tem as bandas de sempre que já decepcionaram esse ano. Então o ano que vem provavelmente vai ser a mesma coisa. Só espero que os coloridos desbotem rápido, né? O Zen Cândida, né? Tipo. Então. E o que mais? Mais nada, cara. Esse é o principal. Qual será a próxima moda depois dos coloridos? Os fluorescentes. Nossa, mano. Puta que pariu. E pior que é verdade. Ah, não é verdade. Sei lá, espero que os preços dos ingressos abaixem, que é difícil. E sei lá, alguns CDs que saiam ano que vem. Ai. Acho que só. Eu espero que. Eu estou rezando, na verdade, e orando a todos os santos e todos. Tentando. E para todas as crenças, para que bandas como a gente, como as que eu, pelo menos, tinha como bandas ruins, retornem, porque alguma coisa tem de ser ruim, mas não tão ruim quanto Restart. E dentre elas, é sério, tipo, sabe, tipo, Detonauta, CPM22, eu sinto muita falta do quão ruins eles eram, e Restart eu não aguento. Espero que o show... Ou como é? Raimundos podia voltar. Pois é, Raimundo, era escrotinho, mas era legal. E, sei lá, shows no Nordeste também, né? Vocês estão privilegiados, porque a maioria é de São Paulo, mas eu e a Jenny, ela, nós sabemos muito bem como que é difícil no meio do ano, principalmente quando você estuda, se deslocar para São Paulo ou para o Rio para poder ver um show de uma banda, sem contar o preço do ingresso, né? Porque você gasta com estadia, você gasta com viagem, essas coisas. É, além do ingresso. Né? Exatamente. É. E é que... acho que é só. Ô, Diana, mas que adianta? Eu tô aqui em São Paulo, mas não tenho dinheiro, sou pobre. Tá, tipo, tá. É foda. Mas aí você só gastaria com o ingresso, né? Que já tá aqui. Não, é o que eu penso, por exemplo. É, tiver... transporte também, velho. Pô, vai fazer um show em São Bernardo do Campo. É longe pra cacete. Não, São Bernardo é mais perto pra você chegar do que se fosse em Santo André, por favor. Você vai até o Jabaquara e você pega um ônibus, cara. São Bernardo não é desculpa, não. Pô, e pra chegar até o Jabaquara, velho, tem que pegar uns dois ônibus. Pra eu chegar no Jabaquara, eu tenho que pegar dois ônibus e um trem. Ah, esse ano teve cada coisa louca, que eu não espero muita coisa, não. O que vem, não. Acho que vai piorar o dos coloridos. Eu tenho medo. Tenho medo da evolução dos coloridos. Porque antes eu já achava ruim o negócio dos emos. Aí piorou, que eu não esperava. Então, eu só espero que piore, né? Acho que não vai melhorar, não. Agora, de coisa boa, tem algumas bandas que eu gosto, que vai lançar CD novo agora, em 2011, e eu... tô torcendo pra que me agrade, né? Eu já tive algumas decepções aqui nesse ano, de alguns CDs já. Mas tem um ponto positivo aí. É. Esse negócio dos coloridos, eles estão mais alegres agora, não tem mais a coisa de depressivos dos emos, né? Ah, não sei não, se é melhor, hein? Ah, eu não sei, bom, não sei se mudou. É. Acho que entre coloridos e emos, eu prefiro pessoas chorando pelos cantos do que gritando, cantando, sendo felizes rindo do meu lado. À toa. Rindo à louca. Acho que é colorido e emos, eu preferi os emos, porque ainda tem bandas emos que ainda fazem um som legal, cara. Por incrível e que pareça. O Restart toca o que, afinal? Oi? Restart toca o que, afinal? Happy Rock. Eles se chamam de Happy Rock. Happy Rock. É, rock infeliz. Happy Rock. Happy Esse rock. É o termo que eles cunharam pra Restart. Happy Rock. Eu prefiro hip hop. Tipo isso. É verdade. Que eu ouvi falar uma vez de rap rock era Linkin Park, que também não era. Eu ouvi falar isso daí. Eu também já ouvi. Mas é rap diferente, não é rap. É tipo rap com guitarra. Rap de feliz. É rap é diferente. Eu não quero rap! Porque rap é tipo de rap. Cuidado. Desculpa aí, mano. Mano Dri. Yo. Bom, ano que vem eu espero pegar muita mulher e ser muito rico. Uhum. Tá bom, vamos lá. Agora desce. Tá, desce um pouquinho, desce um pouco. Olha, eu não tenho muito o que reclamar do... Exceto essa negócio nacional, que eu reclamo sempre. Mas em termos de música, eu tenho bem pouco a reclamar. A gente teve boas bandas, algumas nem tanto, mas tá tocando lá fora, então tem que falar que é boa. Nós tivemos também vários shows, que bem ou mal foram shows aqui no Brasil, que antigamente não tinham. Se vocês reclamam que vinha antigamente Iron Maiden uma vez a cada 5 anos, aqui a gente não via. Algumas bandas a gente nunca viu, e é só começando a aparecer. Bem ou mal, a infraestrutura dos eventos está melhorando. Eu espero que ano que vem eventos novos como... Puta, é tão importante o evento que eu esqueci. Mas enfim, eu espero eventos novos com qualidade melhor. Agora tá tendo grandes eventos também, que são bastante importantes, novos, como o Play Silence, né, em Portugal. Eu sou tão pouco preocupado porque o Fly é bem colorido, por ser uma coisa gótica, que me assusta. E eu espero que essas bandas que estão falando que vão ser revelações, cumpra-se, né? Porque a gente teve péssimos lançamentos como esse ano, como Master of Darkfire, que foi uma bosta. Não escuta. Vocês não vão perder nada com isso. E várias outras bandas que estavam parecendo que vão ser uma revelação, que ia mudar um pouco, apareceram com, assim, com uma música do CD razoável, o resto uma merda. Eu não preciso citar tantos nomes assim, que foram vários. Esse ano, em termos de música, não teve. Eu não, pelo menos não gostei. Pô, eu lembrei uma coisa agora que vocês esqueceram, velho. O quê? Ano que vem tem Rock in Rio no Rio de Janeiro, velho. Ah, sim! Verdade! Claro! E vai ser no Complexo do Alemão ainda, pra ficar mais vermelho. Na Vila Cruzeiro, tá ligado? Um palco em cada topo de favela. Os caras vão mudar. Não, eles falaram, parece que até NX0 vai pintar lá no Rock in Rio. Vai. Eu fiquei, puta que o pariu! Uhul, não, pô, é rock, mano! Velho, no outro tinha Xuxa e Carlinhos Brown, velho. Ivete Sangalo. Oi? Xuxa? Quê? Xuxa e Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, cara. Bom, agora minhas considerações. Eu quero, sinceramente, que tudo vá pra puta que pariu. E... Pronto, valeu.